no ar. Inominata 616. Olá, ouvintes do Inominata 616. Cá estamos aqui mais uma vez, eu, o Coveiro, e só tenho uma coisa a dizer. Em terra de cego, quem tem dentes é rei. Oi, eu sou o Felga, e nós precisamos de um diabo da guarda. Eu sou Paulo Arthur, Kevin Smith é o culpado pela separação da Mary Jane e do Peter Parker. Vai teorias da conspiração, Kevin Smith está trabalhando... E acho que uma ou duas histórias da Marvel, nem sei, mas enfim. Depois você explica isso direitinho, Paulo. Aqui é Marcos Dark, e se você não estiver nos vendo, aperte a tecla Braille do seu teclado. Nossa, só piada infame. Gente, desculpa a brincadeira, mas vocês já perceberam aí, né? Falando de cego, Braille, enfim, diabo. Então só pode estar falando do personagem mais conhecido, digamos, da linha, vamos dizer, urbana da Marvel, né? Ou noir. Hoje em dia tá menos, mas nessa época que a gente vai tratar, ele tá muito noir mesmo. Que é o Demolidor. Então, a gente vai dar aquela paradinha, né? Aquela pausa pra nossa leitura de e-mails. E voltamos daqui a pouquinho. E-mails. Olá, ouvintes, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails, eu e o Felga. Como sempre. Felga, você passou um bom tempo até sem vir, hein, Felga? Ah, é? Então. Você não participou do Mandarim, você não tava, nem daquele do Homem de Ferro. Você pegou umas férias aí, né? Então... Você voltou agora pra esse nominado do Demolidor, vou te aproveitar pra falar sobre os e-mails aqui, né? A gente tem dois, por sinal, dois bem rápidos, porque a gente tem uma surpresinha ainda no final da leitura de e-mails. Então vamos lá, vou começar aqui com o primeiro. Henrique Guilardi mandou o seguinte pra gente. Oi pessoal, gosto muito do multiverso, principalmente das HQs do Homem-Aranha, que atualmente é o Miles Morales. Mas eu queria pegar as histórias desde o começo de tudo, na edição 1 do Cabeça de Teia, que ainda era o Peter Parker. O problema é que quando as edições foram lançadas aqui no Brasil, era no ano de 2002, com o título Marvel Millennium, e eu não acho para comprar. Já procurei em vários lugares e a Comic Book Shop não tem todos os números. O que eu faço? Vocês conhecem algum lugar que vende? Cara, o Henrique mandou e-mail no momento exato. Na verdade, ele está lendo no momento exato. Exatamente. Ele, quando mandou o e-mail, ele não tinha essa surpresa que a gente anunciou há poucos dias no site, né, Felga? Pois é, né? A Panini chegou a uma época... Faz quanto tempo isso vai? É uma coisa que ele não se ligou. Não foi nem a Panini que lançou primeiro. Foi a Abril e a Abril. Revista era Marvel Século 21. Isso, né? E aí teve... Aí a Panini assumiu por um... Quando a Panini assumiu... Ela passou, acho que ela chegou a relançar alguns encadernados, né? Tanto dos X-Men quanto do Homem-Aranha, né? Agora parece que assim, né? Faz pouco tempo ela acabou de anunciar que tá relançando... Esse primeiro encadernado, né? Poder e responsabilidade, né? Bom, Enfim, é o primeiro arco com o Bendis e o Mark Bagley nos desenhos. Essas revistas que estão vindo aí em capa escura são bem legais, né? Elas estão vindo com arcos fechados. Os primeiros foi do universo regular, mas aí veio uma surpresa que era do universo 2099 e foi a vez do multiverso. Bacana, bom lançamento. Teve gente que achou que deveria, na verdade, ter continuado dos outros antigos, mas os outros estão esgotados, então... Se tá recomeçando aí, a proposta é lançar cada vez mais, então realmente já tava com esses aí editados, recomeça com esses, e eu espero que não só continue o do Multiverso, como também 2099 e até muito mais, né? Sim, sim, tem bastante lançamento aí que tem que sair mesmo, e eu acho que esse é, assim, eu particularmente eu comprei os dois primeiros encadernados dessa época, né? Saíram do Multiverso. Estava torcendo pela continuação, porque o Homem-Aranha do Bendis, né? O Homem-Aranha Ultimate é uma das melhores coisas que ele já escreveu, né? Um negócio bem bacana, uma atualização bem bacana do personagem pro século 21, né? Mas enfim, se tomara que a Panini engate e também lance todos o que falta, né? Porque temos bastante cadernados para sair, né? Do Homem-Aranha Ultimate. A gente também tem aí as futuras coleções históricas do Homem-Aranha, né, que tende a seguir o formato vintage que os Vingadores seguiram no passado. Mas eu também queria que essas capas escuras trouxessem histórias até inéditas. Por exemplo, uma coisa que eu senti muita falta aqui no Brasil foram as primeiras histórias da Garota Aranha, que na verdade é a May Parker, filha do futuro, né? É, onde o Peter e a Mary Jane têm a menina e ela se torna a herdeira realmente do herói. É, esse é um HQ que realmente precisava sair. Tem até uma história bacana dos fãs, né, que fizeram o possível para evitar o cancelamento da revista, né? Foi uma briga. É, durou 100 edições, né? Então durou 100 edições, pouca coisa. É, então. É. Bom, Henrique, então tá aí, seu desejo foi realizado, as portas da esperança se abriram aí. Você provavelmente não é dessa época, não entendeu nada do que eu falei. Mas enfim. Você denuncia a idade com ele, né? É, pois é. Mas aí tá aí, atendendo a muita gente. E rezem que vai vir um segundo, terceiro encadernado. Quem sabe todo o universo Ultimate, com o tempo, vai começar a sair por aqui de novo. Então vamos lá, a próxima. Meu nome é do Ivan Bismarck Schmidt Rodrigues. E aí ele pergunta: a Marvel vai voltar a publicar as aventuras de Namor? E o Hulk vai ter um filme dele outra vez? É, a Marvel publicar histórias do Namor, a última tentativa dela foi até recente, né? Foi quando teve logo após o segundo advento, o Namor teve uma edição chamada Namor, o primeiro mutante, né? The First Mutant, uma coisa assim. Uhum. Só que não vingou de novo. Então vai demorar um pouco pra Marvel investir de novo numa revista mensal do Namor. É, vai, mas o Namor vai continuar aparecendo aí bastante, né? Tá tendo um bom, vamos dizer assim, tá tendo um bom destaque na Vingadores vs X-Men, né? Como um dos cinco Fênix, né? Do Quinteto Fênix. Agora tá saindo um encadernado que ele também vai ter um bom destaque, é dos Defensores, né? Mas agora, personagem principal, revista exclusiva aí. Mas além da minissérie Vingadores vs X-Men, pro futuro, a gente já pode até antecipar, né, Felga? Que ele tem uma participação até meio importante em uma das revistas dos Vingadores da Marvel. Sim, ele vai estar lá de novo, né? Apesar dele não ter a revista, uma revista dele, né? Ele tem sido um personagem com bastante destaque nas revistas, tanto dos Vingadores, né, quanto dos X-Men. O que leva justamente à ideia de que o Namor é muito melhor como um coadjuvante do que como um personagem principal. Pelo menos eu entendo assim. Foram poucas as revistas na revista mensal que ele teve há um tempo atrás que eram legais. A maioria foi escrita pelo John Byrne. É, logo depois, o que veio antes, o que veio depois, não era tão legal. Nem mesmo na época de ouro o Namor era tão querido assim. Tanto que ele era mais um personagem vinculado às histórias do Capitão América. Ou quando ele voltou na era de prata da Marvel, né? Um vilão de alguns outros heróis do que como um personagem principal. Sim. E aí isso leva também a quase uma resposta pra tua segunda pergunta, Ivan, que é: o Hulk vai ter um filme dele outra vez? Bom, o Hulk já teve um investimento, né, como seriado, que foi o maior sucesso naquela época, mas desde então os filmes dele não têm mostrado assim a mesma dinâmica, o mesmo amor que os antigos fãs tinham pelo seriado, não tem se repetido nos filmes, né? Os filmes não tem vingado. Isso mostra uma pequena coisa. Quando o Hulk apareceu como coadjuvante no filme dos Vingadores, todo mundo começou a apreciar a ideia, achou magnífico e tal. Porque realmente ele surgia naqueles momentos, eram momentos específicos no filme, mas eram momentos importantes e que realmente faziam os fãs delirarem. Não teve momentos ruins do Hulk porque ele estava ali, como a gente diz assim, funcional. Não estava ali em momentos assim que só colocaram à toa. Então isso talvez é uma coisa que a gente tenha que pensar como fã Marvel geral, né? Que o Hulk, na minha opinião, por enquanto, ele deva aparecer mais como um personagem também coadjuvante, como o Namor tem se encontrado nas histórias. É, isso aí, enfim, como é que fala? Vamos dizer assim, o Hulk não deu muita sorte dentro do seu próprio filme, né? Mas nunca se sabe, né? É o que eu falo, não sei se deu muita sorte ou realmente ele não é pra isso. Às vezes a gente fica arriscando num personagem, mas colocar ele funcional em um outro filme talvez valha mais a pena. É. Por exemplo, um filme só do Gavião Arqueiro talvez não vingue, mas ele dentro dos Vingadores, ele conseguiu sua parcela de fãs. Tem muito molequinho hoje em dia que gosta do personagem e por aí vai. Passou a apreciar por causa dos Vingadores. Mas eu dificilmente acredito que o personagem vingue num filme solo. Não por falta de histórias, porque ele tem uma revista mensal. Sim. Mas, sabe, filme é uma produção muito cara. Tem que ser um tiro muito certeiro. Não é essa coisa pra você se arriscar em 22 páginas e se der diferente, certo, Deus, bem, né? Diferente mesmo, né? O ritmo é bem diferente mesmo. Enfim, né? Mas nunca se sabe, né? O Hulk ainda é um personagem com muitos fãs, é um personagem que tem lá seu destaque. Talvez, nunca se sabe o futuro, né? Talvez, né? Vamos ver o que a sorte reservará pro Verdão aí, né? É. E aí, Felga, antes de encerrar nossa leitura de e-mails de hoje, eu tinha dito que ia ter uma surpresa. A surpresa vai ser unicamente para quem tiver ouvindo esse Nominata. Eu não vou fazer muito alarde, né? Vou dizer apenas que existirá realmente esse concurso cultural. Mas vai ter que entrar no nosso programa, vai ter que ouvir nosso programa para saber o que a gente tá falando. Bem, a gente vai dar de presente uma revista do Demolidor. Mas, claro, nem tudo de graça. A gente vai dar para uma única pessoa, um único ouvinte do nosso programa, que conseguir responder... Primeiro, mas tem que responder primeiro e da forma mais completa possível. Então não é uma coisa fácil, certo? Vai ganhar esse encadernado aquele ouvinte que, lá vai a pergunta, conseguir falar pra gente, tem que ser nome e sobrenome se possível, né? Da maior quantidade de casos amorosos que o Matt Murdock teve ao longo da vida dele, né? Nos quadrinhos, até os dias de hoje. E o hoje que eu falo é o que saiu no Brasil. Nada de spoilers, ok? Quem ouvir nosso Nominata vai ter boas dicas, né? A gente falou quase todas, né? Não falou exatamente todas, né? Porque aí quem for realmente fã hardcore do Demolidor é que vai ter mais chance. Então você que tá ouvindo agora vai ter que mandar um e-mail pro nosso Nominata com nome e sobrenome dessas personagens. O máximo possível de mulheres que tiveram casos com Demolidor, você enumera e manda pra gente. Então, ouve também nosso programa aí, que pra quem quiser tirar uma dúvida, né? Pô, será que ele namorou com tal... Enfim. Ouve aí e manda pra gente. Pergunta difícil, Felga? A lista é grande, hein? Pois é. A lista é grande, o que vocês vão ouvir aí é grande. Mas aí é que tá, fica naquela, né? Se você acha que não sabe se falou todas, não precisa, né? Nem eu sei quantas ele namorou exatamente. Ele manda pra gente as que você lembra, né? Lista aí e manda. Quem sabe você não leva esse encadernado. A pergunta vai estar valendo a partir do lançamento desse Nominata, no dia de hoje, né? Olha aí a data da postagem da gente, até o final da próxima semana. Então, fica aí o e-mail que você tem que mandar, é o e-mail de praxe de nosso programinha aqui, que é o inominata@marvel66.com. Dessa vez só vou aceitar dentro desse e-mail, ok? Então, boa sorte aí e bom dever de casa. Agora vamos começar, finalmente, a nossa discussão sobre a vida do demônio no novo milênio. Told you the whole story, Parker. Told you about how the accident changed me. My blindness seemed to enhance all my other senses. It was a kind of a natural radar, but it was so new it confused me. Then I met a mysterious man named Stick. He helped me to live up to the nickname that the kids used to tease me when they thought I was blind and helpless. The Daredevil. Now, I am confident. Fearless. And I'm close. So close to confronting my greatest enemy. He'll pay for what he's done to the innocent, to the helpless, to my father. Vai falar sobre o Demolidor aqui, né? Mas, claro que a gente não vai percorrer toda a história do Demolidor, que é imensa. Na verdade, a gente está motivado para esse podcast a falar justamente sobre o segundo volume do personagem, que é o que começou praticamente, né, no final dos anos 90, mas que perdurou todo o começo do novo milênio, né? Tanto que a gente está chamando esse podcast aqui de Demônio do Novo Milênio. E tudo começou, né? O Paulo fez uma baita de uma piada aí com o Han do Kevin Smith, que todo mundo já conhece, né? Claro que é sempre mais puxado pro lado da DC. Mas ele fez um clássico na história do Demolidor, em 8 edições, que foi a primeira fase desse novo volume, né? Que é o tão famoso Arco do Diabo da Guarda. Mas, Paulo, explica logo pra matar a curiosidade do povo. O que você acha que é a culpa do Kevin Smith do separação do Mary Jane com o Peter Parker? Porque, simplesmente, na época, o Joe Quesada era apenas um desenhista bom, detalhista. Apenas um desenhista. Não, mas ele não era o editor-chefe, não tinha cacife pra ser um editor-chefe. Na época ainda era a época do Bob Harras, o Marvel ainda estava capengando como sempre, assim, sempre final dos anos 90, ainda sem uma luz no fim do túnel. Veio esse run do Kevin Smith em um arco de 8 edições, foi um enorme sucesso. Quando o Kevin Smith saiu, o Joe Quesada ainda continuou, segurou a onda, assim, assumiu a Marvel Knights, que foi o celular que ele criou para esse tipo de história, veio o Demolidor, veio outras séries também. Eles fizeram sucesso, era um sopro mais criativo na Marvel, ele se tornou editor-chefe da Marvel. E a primeira diretriz dele foi acabar com todas as ruivas. Primeiro foi a Jean, depois foi a Mary Jane. Teoria da conspiração à parte... Peraí. Calma, aí agora eu tô com medo, vai. Não, é porque não contente com isso, aí o Kevin Smith foi na DC, ressuscitou o Arqueiro Verde, e deu a base pra ressuscitar o Lanterna Verde, que ressuscitou o Flash e começou o reboot. Caraca, peraí, você tá falando então que a culpa toda é do Kevin Smith por ter desgraçado as duas editoras. Isso porque o cara é o cara mais underground que a gente conhece, né? Um dos, né? Entrou nos quadrinhos pra derrotar tudo, né? Cara, a sorte é que o Kevin Smith trabalha pouco como roteirista, que do jeito que o Paulo falou, que ele é o estopim pra tanta destruição e desgraça, imagina se ele ficasse um ano em alguma dessas editoras, né? É aquele cara que coloca o prego que acaba com a batalha. Gente, o Paulo tá zoando à vontade aí, mas o arco Diabo da Guarda é muito bem escrito. Se você tem uma ideia, ele é um arco que determina... Ele faz muito bem de ser esse primeiro arco desse novo volume, porque ele é um separador de águas. A vida de Matt Murdock muda completamente a partir daí. Porque nesse arco, curiosamente, ele ganha um inimigo, né, que até então ninguém sabe o que é, né? O inimigo tá determinado a destruir a vida dele, a acabar com a vida dele. Detalhe, esse inimigo não é o seu inimigo clássico, que é o Rei do Crime. E isso é que deixa o Matt ainda mais atormentado. Nesse meio tempo, né, o Matt, que é uma pessoa que caracteristicamente, apesar de vestir uma roupa de demônio, é extremamente católico, ele é colocado numa situação em que põe a sua fé, né, a sua crença em xeque a todo momento. No meio do caminho, várias desgraças vão acontecendo com pessoas próximas a ele, né? Mas assim, coisas ao léu, não diretamente, né? Coisas que ao acaso, no azar, estaria acontecendo. Culmina num momento assim que se tornou clássico a partir do momento que aconteceu, que é a morte da Karen Page, que é uma personagem coadjuvante que sempre esteve ligada à vida de Matt Murdock desde as primeiras histórias, né, de secretária até amante. Acabou, mais uma vez, ele perdendo o grande amor da vida dele pelas mãos de um grande inimigo, que é o mercenário, pra tudo terminar sendo, olhem só, apenas um vilão querendo fazer a sua última vingancinha, né? E já que o Homem-Aranha já não era mais um Homem-Aranha na época, maldito clone, ele resolveu voltar toda a sua atenção... Essa é a parte mais legal do arco. Pois é, resolveu colocar toda a sua atenção pra quem? Pro segundo herói que já teve uma certa briga com ele, que é o Demolidor. Se você estivesse perguntando quem é esse vilão, bom... É a única coisa que eu não vou revelar, porque eu quero que você que não leu essa história, né? Do Diabo da Guarda... Realmente cumpre o encadernado, que é muito bom. Vocês, que certamente já devem ter lido, já que acho que não teve nenhuma pessoa que deixou de comprar isso, né? O Kevin Smith, ele põe um negócio que é uma marca registrada dele, que às vezes eu falo, né? Quando o cara fala muito de uma religião, assim, ele destrinchar, é porque ele é extremamente católico também. Você vê que ele usa muito de desmistificar o catolicismo dentro do universo Demolidor, que é um personagem extremamente católico, vamos dizer assim, da mesma forma que o próprio Kevin Smith fez com um filme dele chamado Dogma, né, do qual ele dirigiu. Então esse é um ponto bem interessante, sim, ele trabalhar a parte religiosa do personagem e ao mesmo tempo mostrar que não é aquilo. E surpreender todo mundo, como você falou, com o vilão, que não só é um vilão inesperado nas histórias do Demolidor, porque não é nem bem da galeria do Demolidor, né? Então ele fez uma ligação com o universo Marvel como um todo. Isso eu achei bem legal. Assim, eu vou ser sincero. Essa foi a primeira história do Demolidor que eu li, que eu tenha gostado, que me fez gostar do personagem. Ela começou é muito bem escrita, muito bem desenhada. Assim, eu tinha umas capas ali que eu ficava assustado com a quantidade de detalhes que o Joey Quesada conseguia fazer. O cara foi excelente, mas também vamos ser sinceros. Ele conseguiu também condensar o máximo de desgraças possíveis na vida do Matt Murdock em 8 edições. Aconteceu de tudo com o cara, até encontrar o capeta ele encontrou. Mas foi proposital, né? Era realmente fazer isso. Não foi mas uma precisava. Coisa do destino. É uma motivação do vilão que reunisse as maiores desgraças do Matt Murdock de uma vez só. Eu sei, eu tô dizendo, o escritor também, ele conseguiu reunir tudo isso. E você acabou de dizer quem é o vilão. Ah, é verdade. Eu faço pi. Ou boto na cena pós-crédito. Vou dar até uma pausa pra introdução. Você que esperou até a cena pós-crédito e não quer saber quem é o vilão do Diabo da Guarda, não continue. Não, leia, por favor. Mas leia. Mas continuando, o Kevin Smith também, a impressão que eu tenho é que, como ele sabia que ele ia botar, ele tinha pouco tempo de história, assim, só as 8 edições, que ele não ia ficar um ruim inteiro, ia ser só um arco, ele queria botar tudo que ele podia fazer. Ele revirou a vida do Matt Murdock, tanto ou mais quanto o Bendis fez em 50 edições. E ele conseguiu fazer isso, tipo, ele detonou a vida do cara e conseguiu ainda na última edição deixar tudo amarrado, tudo bonitinho pro próximo escritor ter o personagem perfeito e reconstruído. O cara foi foda pra caramba. A vantagem é que o Demolidor ela tem essa tradição de sempre dar sorte com escritores bons, dessa sequência de escritores bons, mas o lado ruim foi que a história fez tanto sucesso que no final sobrou pro Homem-Aranha. Então, o que o Paulo falou, que o Demolidor pegou bons escritores, na verdade, isso aí começou realmente no Diabo da Guarda. Não, peraí. As histórias do Não, as histórias anteriores eram um porre. As histórias que estavam sendo publicadas antes do Diabo da Guarda estavam bem caídas. Ah, não, você tá falando da época da armadura e tal, mas isso, ó, o Demolidor tem como clássicos Frank Miller. Sim, mas o que eu tô dizendo é o seguinte. Ele decaiu bastante nos anos 90. O Kevin Smith restaurou, vamos dizer assim. Isso, o Kevin Smith meio que restaurou, porque antes, assim, eu nem lembro quem é que escrevia as histórias. Aqui na Abril foi meio, eu não sei, a publicação da Abril foi meio... Joy Kelly? Então, e a publicação da Abril foi meio confusa, porque uma parte das revistas ele tava ainda com aquela fase de Jack Gladiador, e na outra parte ele já tinha voltado a ser Matt Murdock, né? Uhum. Então a coisa tava meio, vamos dizer assim, a publicação em si foi um tanto quanto confusa, né? Eu lembro que assim, eu tinha assinatura da Abril, eu li as histórias do Demolidor porque elas vinham no pacote. Eu lembro que quando veio o Kevin Smith com o Diabo da Guarda, inclusive, assim, superou em tudo, desenhos, roteiro, eu fiquei assim de queixo caído, eu falei, como assim? É uma história até hoje que realmente ela prende, assim, você não sabe quem é realmente o cara que tá atacando o Demolidor. Aí você pensa em forças sobrenaturais, você pensa no Rei do Crime, você pensa em vários vilões, né, ao mesmo tempo, mas aí você se surpreende no final, porque vem um vilão que teve o que, assim, o Kevin Smith pegou um plot da fase pós-massacre, de uma história pós-massacre, né, que envolveu esse vilão, e o Demolidor atrapalhou os planos e de repente ele construiu tudo em cima, né. Tudo bem, o Demolidor teve grandes escritores, Frank Miller e tal, antes, mas essa fase da década de 90, principalmente a fase que eu peguei na época do Abril, era muito fraco. Eram umas histórias que, assim, não tinha carisma, não... Quando veio o Kevin Smith, aí meio que restaurou, de Kevin Smith pra frente, só pegou... Se ele não pegou, assim, só grandes escritores, ele pegou bons escritores. Eu não li a fase Andy Diglow, mas, assim, pelo que eu vi, ela não foi tão, assim, aclamada quanto a fase Bendis e Brubaker. Mas, assim, depois ele só pegou grandes escritores. Agora voltou com um cara que, tipo, fez o Demolidor ganhar um Eisner, que é o Mark Waid, né? Acho curioso que Kevin Smith, ele que veio justo do cinema, ele só não conseguiu ajudar o Demolidor no cinema, né? Mas ele teve parte naquilo? Ele fez um papelzinho lá com a adjuvante. Com a adjuvante, ah, sim, né? Sim, uma figuração. Mas ele deu um espetáculo também, ele era amigo dos caras, do produtor e tal. E, mas, meu, porra, eu falei assim, quando eu falar que ele tava envolvido e tal, eu falei assim, nossa, ele vai botar todo aquilo do quadrinho, ele vai colocar ali no cinema que ele vai cuidar bonitinho, mas não funcionou, não deu certo. O problema ali foi a amizade que ele tem com o... É, excesso, né? Amigos, né? É, ele foi colocar os amigos lá no meio pra contracenar, pra ser o ator pessoal, mas deu em merda. É. Deu no que não, deu. Mas o Coveiro, ele não foi o diretor, não. Ele foi só chamado pra fazer uma ponta mesmo. Sim, sim, só. Eu acho que o melhor, assim, pro Demolidor no cinema seria se fosse o Ben Affleck dirigindo, porque dirigir ele sabe fazer, ele provou no Argo, e o Kevin Smith no roteiro, porque o Kevin Smith dirigindo, eu acho que também não ia combinar com o clima que o Demolidor pede uma coisa mais séria. O Kevin Smith é mais escrachado. Mas o Kevin Smith como roteirista também, cara, ele quase tentou salvar aquele filme do Nicolas Cage como Super-Homem. Ah, é verdade, né? Tem umas fotos. Pra lá, né? Tem umas fotos que eu vou te contar desse filme. Ou seja, o Kevin Smith como roteirista de cinema é um bom roteirista de quadrinho, né? Pois é. Não, depois eu te mando o link, cara, mas a história... Era o produtor mandando ele fazer as coisas e o cara dizendo, isso é absurdo. Ah, aí depois... Das veio... aranhas gigantes, é. Né? É, o produtor rasgou dizendo que tava fiel demais aos quadrinhos. Ah, tá. Então, mas justamente isso que eu achei que ele... Até você falou da arte do Quezada, tem coisa no filme que você vê que tem cena ali que... Ele meio que um consultor amigo ali, né? Ele colocou muito do visual desse arco que ele escreveu, ele colocou no filme. Mas só assim uma ceninha ou outra e não o ritmo. O ritmo ele não conseguiu. Não, me contaram, eu não cheguei a assistir, mas disseram que a versão do diretor, ele tinha esse problema do ritmo, que a versão que foi pro cinema foi produtor retalhando o filme pra virar um Homem-Aranha genérico. É verdade, eu ouvi isso também. É, eu já cheguei a assistir a versão do diretor, né, sem cortes, e ele trabalha bem mais a parte do Murdock, né, que é a parte do advogado, né, tem cenas de tribunais que foram eliminadas, isso eu cheguei a ver. Mas assim... Isso é uma característica, inclusive, desse volume 2, Demolidor, trabalhar bem o Murdock. É, mas assim, tem cenas a mais, mas não tira as cenas ruins que já teve, entendeu? Então, fica, digamos assim, com mais conteúdo, mas não deixa de, tipo assim, não muda as cenas que tem lá no outro filme. Cara, só se mudasse o Ben Affleck pra outro ator na versão diretor, né? Aí também, né? Right here, Kingpin, and the name's Daredevil. Kevin Smith acabou saindo depois da 8ª edição, mas perdurou o seu desenhista, né, o que o Paulo aí já tá profetizando, com o caminho, a estrada que ele fingrou até a ascensão para ser editor-chefe, né, que é o Joey Quesada, e quem assumiu os roteiros foi o David Mack. O David Mack, assim, curioso, né, ele ficou uma pequena temporada, né, criou uma personagem que o foco dele ali era nem trabalhar o Demolidor, ele acho que ele tinha com essa ideia de trabalhar essa personagem que acabou... vingando, né? Virou até uma heroína à parte, que bem mais pra frente se tornou até mesmo uma vingadora, que é a tal da Echo. É, a gente não vai falar aqui sobre ela, né? Mas vale a pena ressaltar que tinha aquela parte curiosa de, além dela ser uma, vamos colocar assim, apadrinhada do Rei do Crime, né? Marginalmente treinada de tal forma que ela pudesse ser uma nemesis do Demolidor, né? Curiosamente, ela também tinha um problema, que ela era uma deficiente auditiva, mas, em contraparte, ela tinha, digamos assim, uma característica a mais, né? Vamos dizer assim, quando se perde um dos sentidos, se desenvolve bem mais os outros, que é a capacidade dela emular os movimentos que ela via, né? De luta ou de dança, rapidamente. Ela seria algo parecido com um treinador, não é isso? Isso. Sim. E se convencendo de que o Rei do Crime, na verdade, o padrinho dela era, na verdade, uma pessoa de más intenções, se alia a Matt Murdock, né? Que ela acaba se apaixonando, né? Curioso isso, essa coisa de usar a identidade, né? Eles brigam como herói e vilã, mas acabam desenvolvendo um romance pelas identidades secretas deles, né? Ela acaba tendo que se afastar por um tempo e só volta muito tempo depois, né? Quando o David Mack resolve, acho que, tirar uma das férias do Bendis, né, Paulo? É, férias. O Bendis tava precisando de férias e ele falou assim, vou assumir. Então tá, mas aí ele praticamente faz o quê? Uma história da Echo. São 5 edições ali, né? Que praticamente estão no meio ali infiltrados, mas com arte belíssima, porque o David Mack também é desenhista, né? Não é só o Joey Quesada que escreve e desenha, não. Ele também é desenhista. E fez uma coisa magnífica, porque a Echo tinha muito essa coisa de trabalhar o visual, né? Ela fazia desenhos, ela fazia recortagens, e todo o trabalho que foi feito nessa nesse pequeno run, né, nessa pequena passagem, lá perto da edição 50 desse volume, é uma obra de arte, na minha opinião. E é engraçado, né? É um material assim que é bem focado nela mesmo. O Demolidor ali é um coadjuvante lá longe, aparece muito pouco. É um material assim que ele parece pintado, né? Ele não é uma arte muito convencional. E ele caberia direitinho no encadernado fora. Eu acho que aquilo, se fosse no formatinho, ou no formato da Abril, ia ser uma dó publicada, porque é muito bela a arte mesmo. É, podia virar uma pequena minissérie, né? Sim. É aí, inclusive, que a Echo desenvolve uma certa relação com o Wolverine, né? Também, né? Mais tarde, né, ela é chamada, ela é convocada pra ser uma Vingadora. E quem, digamos assim, assegura que ela esteja ali, já que no começo ela tinha uma identidade secreta, era o Wolverine. Como assim você é do universo Marvel e não tem relação com o Wolverine? Tem que ter relação com o Wolverine. Onde o Wolverine não aparece, né? Então, exatamente. Murdoch's been called to DC on special assignment for the Justice Department. E no começo desse volume, né, depois desse arco da Echo, o David Mack acaba dividindo um pouco o roteiro com o Michael Brian Bendis, né, ele acaba entrando como um co-escritor, né, hoje talvez provavelmente escreve nas falas que o Bendis era muito bom disso, né, até que finalmente o Mack sai e o Bendis começa de vez o grande volume dele. Se você, por acaso, acompanha as histórias aqui pela Panini, né, como deve ter sido pela maioria das pessoas, essa passagem mesmo do Bendis, quando ele assume de vez, começa nessa revista Demolidor e Hulk, que começou aquela fase da Panini de dividir histórias de 48 páginas com dois personagens sempre, né? Quarteto Fantástico e o Capitão Marvel e o Sim. Hulk com o Demolidor. É, aproveitando os filmes que estavam em voga na época, né? Que era justamente o Demolidor e do Hulk. É, acho que teve um outro que era Justiceiro e Elektra também. Acho que foram essas três revistas que existiam, assim, com umas duplinhas de personagens. Dobradinha. Certamente a que mais vingou, porque mais pra frente ele acaba ganhando um volume próprio, foi essa do Demolidor com o Hulk. Quantas outras foram canceladas, essa aí acabou crescendo bastante e se dividindo em duas revistas separadas, né? A grande graça, talvez, desse volume aí do Bendis, né, dessa fase que o Bendis pega, é a parceria que ele fez com o Alex Maliv, que é o cara certo para as histórias do Demolidor. Muitas vezes o pessoal questiona que não gosta do Maliv pra quando ele fez algum arco dos Vingadores ou um tie-in de outro personagem mais heróico. Mas nesse clima que o Demolidor tem, né, mais urbano, mais noir... Nossa, é fantástico mesmo. Caiu como uma luva perfeita. Praticamente, eu acho que essa duplinha ficou, claro, sempre com um ou outro, 10 vezes reservando, mas o Bendy ficou praticamente com 50 volumes, né, quase 50 números no Demolidor, se eu fiz as contas certas. Ou um pouco mais que isso. E ele coloca praticamente faz uma inversão completa na vida do personagem. Antes, que estava preso naquela história de círculo vicioso, né, de brigas entre o Demolidor e o Rei do Crime, um faz a queda de um, aí o outro se levanta e derruba o outro, né? Parece aquela coisa de dar rasteira, né? Entre inimigo e herói, né? Ele acaba causando um grande impacto, porque logo de cara ele bota dentro do próprio círculo do Rei do Crime, né, pessoas para derrubarem ele. É um arco muito curioso. O Rei do Crime tá cego logo de cara, né? Eu não me lembro em que momento ele ficou cego. Foi na saga da David Mack. Do David Mack? Isso, no final da saga da Echo. É, assim, foi justamente isso, né? Como é que ele ficou cego? Eu não lembro agora. Parece que tá tendo um julgamento dele na época, e tinha um dos personagens coadjuvante lá que cometeu um atentado, né? Atirou nele, né? Ele caiu no rio, depois a Echo atacou ele também. Sei que no final, tanto apanhar, o bicho, entre todos os ataques, ficou cego. É, era o ponto fraco, né? O dele. É verdade, ele com aquele tamanho, né? Foi meio que uma piadinha de humor negro, né? Colocaram o principal vilão do herói cego, colocaram ele no mesmo status, né? Ou seja, ficar cego. E ele fica muito vulnerável, né? Você vê que o Demolidor, quando vai falar com ele, ele fica, às vezes, querendo tatear ou fala. Ele fica bem mais, muito, sabe? Nem se compara ao Rei do Crime que ele era. É que ele é muito magrinho, cego, né? Imagina. Exatamente. E por estar fraco, né? Por ser uma pessoa mais vulnerável, é que ocorre de os seus subalternos, né? Encabeçado por um novato que chega, que é o... Como é o sobrenome dele? Eu me esqueci agora. Silk. É Silk. Com o filho do Rei do Crime, que é Richard, né? Richard. Que em outros tempos já foi o Rosa, né? Mas hoje em dia também tá tão cabisbaixo e meio depressivo, mais até que o Rei do Crime. Sim. Só que aí forma-se essa pequena cúpula interna que decide praticamente fazer um apunhalamento pelas costas, literal, no Rei do Crime. Eles se juntam, né, incluindo o próprio filho, né, o até Brutus, né, eles até citam isso na hora de atacar o Rei do Crime, faz um atentado, não chega a matar definitivamente, acaba colocando o Rei do Crime fora do cenário, introduzindo aí a esposa dele, né. Como é o nome? Vanessa, né? Vanessa. E a Vanessa, nossa, isso é uma das coisas mais horrorizantes que tem, né? Ela, apesar de nunca ter se dado bem com o marido, mas por uma questão de, como assim, dívidas passadas por tudo que ele já fez, ela aplica vingança, matando inclusive até o próprio filho. Exato, eu fiquei com pena disso. Rosa, então, acaba sendo carta fora do baralho. Muitos outros subalternos também dançam nessa parada. O único que acaba sobrevivendo é o Silk. Que acho que nem imaginava, né, essa volta, né, essa vingança vindo da esposa do Fisk. Aí surge um grande agravante. O Richard confessa a ele um dos grandes segredos do seu pai. Ele conta para o Silk quem é, na verdade, o Demolidor. Que o Demolidor é o Matt Murdock. Nisso, aí é que acontece o grande plot pra tudo mudar na vida do Matt Murdock. Porque é a partir daí que o Silk, para ganhar proteção, acaba revelando pros policiais quem é que é o Demolidor, né? E daí um dos policiais, pra tentar ganhar um dinheiro por fora, acaba vendendo isso pra um jornal que paga por notícias, né? Não chega a ser o Clarim Diário. Por sinal, o Jameson fica puto porque não é ele que... É o jornal que compra é o Globo Diário. É uma fonte que não pode ser revelada, que é um policial que afirma, mas não pede segredo, né? Pede segurança quanto a isso. O próprio Demolidor, quando descobre quem é que tá com essa informação, também aparece na janela dele, né, dá uma batidinha pra assustá-lo, mas praticamente fica exposto ao público, e é um segredo que o Matt Murdock a todo momento tenta ficar negando e negando e negando durante essa passagem, que é ele ser o Murdock ou não ser o Murdock, apesar de todas as evidências, e muita gente fala assim, olha, é bem provável, não é, chega inimigos batendo na porta dele, cenas engraçadíssimas de, será que ele tá fingindo que é cego ou não, aí fica passando a mão perto dele, e ele assim, ó, quer parar de ficar fazendo isso? Tem uma cena muito legal disso aí, dele falar que uma hora que ele tá enfrentando um vilão, ele cai numa lanchonete, uhum, e um cara que tá comendo lá fala assim, que cor que é a minha camisa? Exatamente. Todo mundo na cozinha do inferno fica com essa desconfiança e tentando testar se ele é ou não. E isso é que talvez provavelmente marque a passagem do Bendis aí. Tem outras coisas que acontecem paralelamente que a gente vai discutir daqui a pouquinho. O Bendis, ele é um escritor excelente, ele é genial. Só que ele tem um grande problema, que é você... Ele é um escritor genial para encadernados. Porque quando eu fui ler esse arco do Revelado na Panini, era uma agonia passar 6 meses para ler uma história que se dá para ler em 1 hora lendo no encadernado. Mas a história é excelente. Assim, ele conseguiu retratar bem cada uma das situações que aconteciam com o personagem, cada uma das facetas, o piripaque mental que ele quase chegou a ter, assim, de ter que sair com a roupa do Demolidor, tirar a máscara e quase ser flagrado sem a máscara perto dos repórteres, vilões tentando atacar ele, a própria FBI conjecturando o que foi que aconteceu. Assim, eles conseguiram montar o que aconteceu no arco todinho, uma conversa lá entre... Parecia bem um filme do Scorsese. O cara pegando a foto do Murdock desenhando com canetinha vermelha para ver se podia ser parecido com o Demolidor, comparando. A história é muito boa mesmo, assim. Só que, realmente, na minha opinião, é só esse problema de ritmo que a história tem, todo esse início desse arco. E também temos que também dar o crédito, dar o valor que o Bendis, ele prometeu e ele cumpriu. Duas coisas. Primeiro que ele disse que ele não ia sair, assim, tipo, fazer essa mega reviravolta no personagem sair, como alguns autores fazem. E nem ele prometeu que ele não ia usar uma solução simples como ser um Skrull, fingindo que era o Matt Murdock pra livrar a identidade secreta. E é só você ver que, nas próximas histórias, como a negócio da revelação da identidade secreta ficou uma coisa bem realista, ficou uma coisa bem pé no chão mesmo. No Demolidor, o Bendis só teve acertos. O autor e o personagem casaram muito bem, autor, personagem, desenhista. Poderíamos dizer que o Demolidor tem a sorte para escritores do mesmo jeito que X-Men tem o azar. Escritores. Putz, é verdade. Escritores, assim, que fazem um bom papel no Demolidor, de repente caga todo no outro resto. Não, não, cara. Porque no X-Men você tem que escrever o Ciclope. Opa, mas pera lá, hein? pera lá, o salvador do Demolidor hoje tá mandando bem, hein, meu? É, a gente não vai espolear nada, mas o Bendis sobreviveu à maldição. Olha só. O Bendis capitaneia das duas principais revistas X do momento e só isso tem mais acertos do que erros, né? É, o Bendis, como o Paulo bem falou, na época eu não comprava as mensais, né? Então acho que eu comecei a ler o Bendis do jeito certo, porque eu comecei, depois eu comecei a recuperar e ler tudo de uma vez. Aí é uma maravilha. Mas eu concordo que o Bendis para ler mensalmente é uma tortura, que anda muito história, devagar. Né? Tem uma história dessa daí que é praticamente falando. Os policiais falando, não aparece o Demolidor. Primeira edição do arco do Revelado. Eu sempre falei que na década de 60, o primor dos caras, dos roteiristas, do próprio Stan Lee mesmo, Jack Kirby, é você colocar 20 situações em 13 páginas e ficar coerente, né? O Bendis é justamente o contrário. Ele faz uma história que, sei lá, de repente caberia em 20 páginas e subdivide ela em 5 revistas de 20 páginas. Entendeu? Fica muito legal. Já o parceiro dele, o desenhista Malive, o grande parceiro dele, também ajuda muito nisso, porque a arte dele é bem cinematográfica. Então anda ali quadro a quadro. Tem edição até que chega ao absurdo, por exemplo. Ele conta uma história, aí na edição seguinte, que você vai ver que vai dar continuação, ele conta a mesma história de um outro ponto de vista para chegar naquele mesmo ponto. Ou seja, ele vai enrolando você, só que assim, ele tem um ritmo agradável, principalmente na especialidade dele, que são os diálogos. Isso daí é excelente também. É, a questão da revelação da identidade do Demolidor, desenvolvimento disso, aí você fala assim, não, mas convém ele levar um tempo para contar a história, porque ele desenvolve muito bem e fica um negócio bem incrível mesmo. Já que você citou até diálogos, uma das coisas que mais me marcou nesse começo dessa fase aí do Bendis no Demolidor é que sempre ele dividia as histórias em arcos de 5, né? Geralmente era mais ou menos 5 histórias. E um desses arcos é praticamente um julgamento, que é de um herói, né? Que é o... Como Tigre é o nome branco. Dele? Gatuno? Tigre Branco. Tigre Branco. É o Tigre Branco, que é homem, não é a Tigresa Branca, enfim. Não. Não, ele é acusado de um crime, né? Ele vai tentar impedir os moleques que estão roubando uma loja. E culpado ali. E aí, é praticamente 5 histórias e que é uma batalha judicial que deixa você, assim, muito envolvido. Porque... Se você pegar bem essa história, inclusive, o único ponto de ação que tem dela é quando pegam ele no flagra, que ele é acusado. Só, o resto é só julgamento. Principalmente o pessoal que é fora dessa área mais de direito, né? Que não se interessaria, mas acaba se envolvendo, sabe? É tão bom quanto esses filmes que a gente vê de vez em quando aí, de Dossiê Pelicano por aí vai, que é um filme mais próprio de julgamento, né? É, um pouco antes do Bendis entrar, teve um roteirista chamado Bob Gale, não sei como é que fala o nome dele direito, que ele cuidou de um arco justamente contando uma história de julgamento no qual um cara lá, ele processava o Demolidor por quebrar propriedades dele. Assim, a ideia é muito boa, só que e a história justamente assim de um julgamento. Só que a história é muito mal desenvolvida. Chega uma hora que o final, o cara começa a colocar um monte de vilão que é responsável e se perde todo. Esse Bob Gale, pra vocês terem ideia, ele também veio do cinema e ele é roteirista de cinema e um dos criadores da série De Volta para o Futuro. Então os caras colocaram a carta nele pra ele desenvolver uma história boa. Ele começou bem, teve a ideia boa, só que terminou mal. Aí veio o Bendis com uma ideia parecida, ou seja, uma ideia só de julgamento, e desenvolveu em 5 edições, que foi uma beleza. E dentro desse arco do julgamento, né, o Demolidor sofre bastante de novo por ter a identidade dele semi-revelada, vamos dizer assim, né? Já que ele tá negando a todo momento que ele é o Demolidor. E, inclusive, eu esqueci de comentar, mas ele tenta processar o jornal por ter revelado, né? Isso acaba desenvolvendo um outro arco, que é justamente essa questão dessa negociação dele, né? Com a revista, porque um quer processar o outro e fica uma briga de, digamos assim, de egos ali no meio. Mas que acaba muito mal. De repente, o dono do jornal tem a cabeça arrancada, né? E acaba boiando na piscina. Assim como outros grandes inimigos ou pessoas que estavam prejudicando o Demolidor começam a sofrer mortes severas no decorrer do caminho. Inclusive, o tal do Silk, que foi o que dedurou ele. Outras pessoas que também estavam tentando lutar, né, para ocupar o lugar do Rei do Crime, que é, por exemplo, o Coruja foi um deles, né? Tentou, inclusive, estabelecer um tráfico de MGH, que depois ficou bastante conhecido e extravasou das histórias do Demolidor, foram para outras histórias. Esse espaço vazio que houve na ausência do Rei do Crime começou a ser disputado a todo momento, até que o próprio foi dando sinais de volta, né? Que aí é o, digamos assim, o grande retorno do personagem, quando ele finalmente volta, né, e conta a história de como ele se recuperou, que a Vanessa deixou ele ao Léo num hospital lá onde, na Europa, nos Alpes, uma coisa assim. Sim, foi. E os caras magicamente recuperaram a visão dele. Não sei como, mas restauraram. Entendeu? Quero saber que esses caras não estão ganhando muito dinheiro, né? Eu posso fazer uma piada com a mesa do Zodíaco? O Rei do Crime atingiu o sétimo sentido, ele curou a visão. Ai, meu Deus. As referências de Cavaleiro do Zodíaco do Paulo. Eu preciso dar até uma musiquinha. Existe algum jargãozinho, Paulo, pra toda vez que não. Você tá? Cólera do Dragão! Quando o Rei do Crime finalmente volta, né? Que ele praticamente tá naquela situação em que ele tá disputando até o próprio poder dentro da cozinha do inferno que ele perdeu, né? Ele não tava com a mesma moral. Só que agora ele tá rejuvenescido, né, com olhos turbinados. Podia ter pelo menos dado uma explicação melhorzinha feita da espiral, mas enfim. Alguma coisa, né? E aí, no meio dessa briga por local, né, ele chama outros, digamos assim, chefes de bairro e bota a banca em cima dos caras. Só que os caras realmente estão querendo bater de frente também com ele. Só que não dá nem tempo de ter essa disputa entre os chefes de máfia local, porque o Demolidor chega, virado na cachorra, quebrando tudo, botando um carro pra dentro, estourando tudo, batendo em todo mundo, e espanca na frente de todo mundo o Rei do Crime e toma pra si o lugar. Eu agora sou o Rei da Cozinha do Inferno, né? Não do crime, não vamos dizer, né? E de tal maneira que ele fica uma pessoa, deixa desconfiado até as pessoas próximas a ele. Outros heróis, né, fazem até uma comitiva, né, tem aquela coisinha que eles chamam de intervenção, né, faz uma intervenção no herói, vem cá, Demolidor, precisamos conversar, olha. Vai todo mundo lá, essa cena foi muito engraçada. É muito boa essa cena. De uma maneira principalmente o coitado do Doutor Estranho. E todos eles, né? Quem é que tá lá na comitiva? É o Luke Cage. O Homem-Aranha. E o Daniel Rand, que até então não tinha nem contato com ele, mas tava lá porque chamaram. Até o Reed Richards e o Doutor Estranho. Isso, o Reed. Eu não sei, mas quem é que faz a piada da identidade secreta? Acho que é o Aranha, né? Exatamente. O Aranha faz muita piada no decorrer disso, caso a identidade secreta. Ele fala assim, cara, você é o maior exemplo de que eu sempre devo esconder minha identidade secreta. Mas o que o Matt Murdock trollou o Homem-Aranha nesse run inteiro, viu? Porque quando ele pega o jornal com a revelação da identidade secreta, eu sempre pensei que isso fosse acontecer, mas com o Homem-Aranha. Pois é, né? Exatamente, então, várias situações dessas. Os diálogos, por sinal, são muito interessantes. Os diálogos são muito bons, né? E aí o Matt começa também a ficar aquela polícia, né, sempre vigiando ele, porque um dos agentes do FBI acaba também descobrindo a identidade secreta dele, mas prometendo guardar segredo em troca de ter aquele tipo de relação que ele tinha com o Ben Urich, né? Você me ajuda daqui, eu te ajudo dali. Só que o pessoal fica muito desconfiado dele, porque ele começa a realmente ficar pegando muito pesado e mudando todo o comportamento dele, todo o perfil dele. Esse arco da volta do Rei do Crime, na minha opinião, foi o melhor do Bendis, porque foi o que ele fez mais coisa ao mesmo tempo. Em 5 edições, ele conseguiu botar o Mercenário, a Merit Foyd e o Rei do Crime do jeito que o Bendis é, porque ele pisou no acelerador no máximo ali pra história ser muito boa. E ele conseguiu caracterizar muito bem todos os personagens, todos os vilões do Demolidor, né, que apareceram nesse arco. Terminou de uma maneira totalmente inesperada. Sim, a pessoa termina a edição 50, aquele tirano, indo no bar da Josie, que quem leu o run do Frank Miller sabe que aquele bar é sempre muito recorrente no Demolidor, o cara tirar a máscara. Mostrar o Rei do Crime praticamente detonado e dizer que é o novo Rei do Pedaço, aí o povo vai correndo pra edição 51, aí o Benício de férias e passa por um ano nas histórias. Demolidor. Mas foi um tempo interessante aí de mostrar como o Demolidor, aquele timing, né? De como o Demolidor conseguiu causar terror, né? Quando o Bendis volta, o Demolidor já tá sendo temido por todos. Então é aquele lag que teve pra já dar esse salto cronológico. Paulo citou aí o run do Frank Miller, mas nessa fase do Bendis aí, nessa saga da volta do Rei do Crime, tem a volta de um coadjuvante que quando eu aplaudi quando ele voltou, que é o Tucão. Tucão. O Tucão é mestre, cara. Porque é aquele cara que é aquele coadjuvante, é o ponto de humor da história, né? É o bandido que tenta fazer uma coisa e sempre faz cagada, sempre. e continua fazendo. É, ele tá até hoje ainda. Tá até hoje fazendo e sempre fazendo cagada. Se eu não me engano, eu vou ter que reler, mas nessa nova fase do Mark Wade, ele não esqueceu do Tucão, não. Não, o Tucão é quase... O Tucão devia ser o Robin do Demolidor. Não, exagera. Não, mas, Coveiro, ele tá certo numa coisa. Se o escritor é bom, ele lembra do Tucão. É verdade. Eu posso lembrar, cara, que o Tucão teve todas as passagens desse milênio aí. Praticamente não teve escritor bom nesse milênio. Esse volume 2 teve muita sorte de equipe criativa, né, até. Desenhista e escritor. Falando em coadjuvante, é muito curioso como os personagens dentro do universo Marvel começam a estar entrando ali e fazendo parte da novela Demolidor, que às vezes ficava muito preso no Fog Nelson e na Karen, né, quando ela tava viva. Vez ou outra tá lá a Viúva Negra dando as caras, acho que em dois arcos da fase Bendis ela apareceu, né, um deles até inclusive muito focado nela, né, e mostrando essa relação meio vadia entre eles, né. Ah, tô precisando de só sexo. Tamo lá, tá aí, vem pra cá, Viúva. E também o núcleo que foi a composição principal do Pulso e do Elias, né? Que é a Jessica Jones e o Luke Cage. E também em acessório, né, em anexo, estava também sempre ali o Daniel Hand, né? Aumenta a relação de coadjuvantes do Matt Murdock de uma maneira muito boa. Tem um diálogo entre o Luke Cage e o Matt Murdock que me marcou muito quando eu li aí. Que é essa história de o Luke Cage ficar meio puto porque o Matt Murdock não quer largar a mão da vida de advogado dele, né? E joga na cara dele, você não tem coragem de largar sua vida de Mauricinho, sua carreira de advogado, sabendo que pode fazer um melhor pela cozinha do inferno, assumindo de vez o Manto Demolidor. Você tá sendo sem escrúpulos, mentindo toda hora, você tá sendo hipócrita e por aí vai. E aí o Matt Murdock grita com ele, porque assim, se você não conhece minha vida, você acha que eu sou um Mauricinho qualquer? Meu pai nem sabia ler. Todo o esforço que eu tenho hoje na minha carreira de advogado foi porque ele deu a vida dele de lutador pra eu não ser igual a ele, pra eu ser alguém na minha vida. Então, não fica dizendo só porque você morou na periferia e não teve essa condição de estudar feito eu, não fica me jogando na cara não. Porque meu pai teve essa mesma condição pra que eu não tivesse. E eu não vou largar a mão da minha vida de advogado por causa disso não. Nessa hora, sabe, o Luke Cage, que sempre teve um discurso meio classista, ele se cala e fala, calma cara, você tá muito nervoso. O Demolidor realmente estava numa fase desse momento que ele tava chegando perto de ter um colapso nervoso. E isso também é colocado durante as histórias. Aí, essa fase é interessante porque entra em contradição essa parte do papel dele como advogado. Que como advogado, você meio que é um defensor do sistema e meio que assim, você defende as regras do sistema. Aí chega ele, se torna o rei da cozinha do inferno, e meio que, vamos dizer assim, ele meio que subverte o sistema, né? Ele dá uma banana pra tudo aquilo que ele aprendeu na faculdade de Direito e resolve impor as próprias regras, né? Inclusive, tem acabei de ler esse arco agora, que saiu pela Panini do Homem-Aranha, A Morte de Jim Wolfe, que tem uma participação bastante interessante do Demolidor, né? Que é interessante, assim, é um arco, assim, vamos dizer assim, atemporal do Peter David, porque ele pega umas coisas que acontecem até hoje, que é a exploração midiática dos crimes, a revolta das massas com a violência, o linchamento público, né? E aí a gente vê ali, né, o Demolidor a todo custo tentando falar pro Homem-Aranha, não, a gente não pode subverter o sistema, a gente não pode ir contra o sistema, a gente tem que ajudar ele a corrigir toda aquela coisa, né? Aí chega algum tempo depois, ele vai lá e meio que fala assim, não, eu sou o sistema agora, eu sou o novo rei. E essas são as minhas regras, né? Tudo bem que depois, assim, ele até tem... Ele vai pagar um preço muito alto por ter feito isso, né? Porque se tornar o novo comandante da Cozinha do Inferno, de certa forma, não mais o herói, mas assim, um cara que tem certas responsabilidades como rei, como dono do pedaço. Então, essa parte aí, ele, tipo... E aí é interessante, pô, porque é um cara que é um advogado, né? Na verdade, os advogados, de certa forma, defendem o sistema. Vamos dizer assim, a gente defende o aprimoramento do sistema, mas a gente defende o sistema. A gente não quer que o sistema seja destruído. E nesse momento, o Matt Murdock meio que sai disso e tenta propor. Ele praticamente transforma a Cozinha do Inferno num território a parte onde a lei era ele, né? Ele decide ele ocupar o espaço pra nenhum outro tomar, o que cria mais confusões, Belga, né? Belga, assim, eu até daria, eu até gostaria de continuar essa conversa contigo, mas não dá pra fazer isso sem pular do arco do Bendis pra pular lá pro arco do Frank Miller, que o Frank Miller deixa em diversos pontos, ele toca justamente nesses temas, como é que é o pensamento do Murdock como advogado e como super-herói, e como isso ao mesmo tempo é contraditório e como faz sentido. I'm a big believer in the Constitution and the law. Outro grande problema do Demolidor ter assumido o lugar da Cozinha de Inferno, né? Apesar de ter trazido desconfiança dos seus colegas, não só por isso, né? Que ele também ficou meio egoísta. Ele falou, ó, a Cozinha do Inferno sou eu que cuido. Aí o cara fala, ah, mas os bandidos que ficavam aqui agora estão atacando no Bronx, ou estão atacando no Queens, né, que o Homem-Aranha reclama. Aí fala, ah, mas lá é seu lugar, faz o mesmo, né? Tipo, decreta que é a minha área e toca o terror. Não, eles ficam aqui apavorados, né? Essa parte foi legal, o Peter, eu não tenho mais coragem de ir ao Queens. Pois é, e aí o que acontece? Em contrapartida, outras organizações maiores, e aí tem um arco completo que é o da Yakuza, que resolveu tomar pra si uma coisa que deixou a parte ali, que foi abandonado, que era a ideia do Coruja, de traficar o MGH. Eles resolvem tomar aquele lugar e também decidem pegar o espaço deles ali na Cozinha do Inferno, né? E aí... Só uma parte aí quanto a essa saga, no começo de uma saga pra outra, no começo dela se passou um ano, né? Só que é legal que é colocado de uma forma que muitos personagens coadjuvantes também não sabem o que aconteceu. Porque ele meio que sumiu ali e foi comendo pelas beiradas pra conquistar a Cozinha do Inferno, né? De pouco a pouco. Marcos, que eu lembre, ele atuou como demolidor, metendo a porrada em todos os criminosos que não fugiram naquele dia. É, então resume isso aí, como... né? Murdock, que ele pegou o dinheiro que ele ganhou da indenização, foi centenas de milhões, acho que foi uns 100 ou 400 milhões, que ele investiu tudo pra melhorias da Cozinha do Inferno. Tanto é que ele pulou esse ano, tava um partido querendo botar ele pra ser candidato a prefeito, porque ele tinha sido um dos maiores filântropos da cidade no momento, era ele. Pois é, ele só faltava agora ser gênio e playboy. Praticamente, né? Um certo personagem que defende também uma cidade na base da porrada. Pois é, né? Aí você vê uma mudança completamente até do comportamento do Matt Murdock, que demonstra até uma preocupação de um dos grandes amigos dele, que é o Ben Urich, que é o amigo dele que trabalha no Clarim Diário, né? Que, por sinal, é um dos grandes peças-chave ali para esconder a identidade do Matt Murdock, mesmo tendo essa dúvida na população local. E que fala, cara, você tá chegando a beirada de um colapso nervoso. E aí, nesse momento, o Ben descobre que o Matt, em segredo, né, até pra gente, foi um casamento que não teve cerimônia nem nada, ele acabou se casando com a Mila, que é uma personagem que é introduzida no arco do Ben. Ela começa assim, com uma pessoa que também é cega, também é deficiente visual, é salva pelo Demolidor, mas ela tem a sacada de fazer o teste, né, já como ela tem outros tipos de percepção, outros tipos de maneira de identificar as pessoas, de verificar se realmente esse boato que o Demolidor é o Matt Murdock, e aí chega, se aproxima e faz um jogozinho até, né? Que ele acaba confessando e se apaixonando por ela. Que eu me lembre, cara. E na verdade isso foi até uma piada do Bendis. Porque ela simplesmente chegou, perguntou se era verdade que tava no jornais. O Murdock já tava apaixonado, disse a verdade. Aí o Fogg, ei, peraí, você contou pra ela, ele. O que ela vai fazer? Contar pro jornais? Tá fudido mesmo. É, já tá ferrado. Ele se apaixonou na hora, né? Foi o primeiro encontro, ele já se apaixonou por ela. Na verdade, foi ela em primeiro por ele, né? Aquela ideia de se apaixonar pelo herói. O lance é o seguinte, ela comprou, arriscou de viver com essa vida dupla. E tava topando correr todos os riscos. E tava mesmo, em vários outros arcos. Inclusive, num deles acontece a volta do mercenário, né? E ela tava topando tudo. Digamos assim, virou a esposa perfeita, realmente, né? Do Matt. A única coisa que realmente deflagrou o rompimento dessa relação, dessa vez não foi nenhum grande vilão, foi o próprio Matt, que acabou tendo que confessar, né? Claro que teve um empurrãozinho do Fogg Nelson, né? O Fogg é aquele grilo falante, filha da p*** do Matt Murdock, né? Ele tem um pouquinho de inveja que o Matt Murdock sempre pega a mulherada, né? E aí ele jogou, assim, uma pimentinha na cabeça da Mila, dizendo que talvez ele só tenha casado com ela por conta dele tá pirando, né? De tá sofrendo um colapso. E, cara, eu até nem entendi como isso tem uma relação, mas tudo bem. E é como se ele tivesse compensando a morte da Karen e, sei lá, pegando a primeira pessoa que ele vê, é isso? Não sei como interpretar. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Ele tá, justamente colocar a Mila, poderia ser qualquer outro, mas por acaso foi a Mila, no lugar de alguém que seria a Karen. Sabe, eu achei até meio pesado, porque no fundo, depois, o Matt, apesar de estar bem confuso, ele confessa que ama realmente a Mila. Mas ele não tem essa segurança de saber se é realmente fruto de um colapso ou não. É, essa conversa deixa até ele um pouco na dúvida, né? Se realmente tá. Ele afirma que ama a Mila, mas ele fica meio com o pé atrás. E ela, caramba, aí se afasta dele, né? Fica aquele lance de eles quererem, como é que é? Cancelar cancelar não, como é que é? Que eu tenho uma palavrinha correta pra isso. Anular o casamento, que nem ocorreu, né? Só que mesmo depois de ele ter assinado a papelada, a pobre coitada da Mila sofre o diabo. Além do run do Bendis, né? Ela vai sofrendo pro Baker também ajudar a espizinhar um pouco ela e por aí vai. Mas a gente chega lá mais pra frente. Foi uma personagem coadjuvante interessante que eles usaram. Uma coisa que deixa bem claro, até ela descobrir da identidade dela, que ela passa a mão no rosto dela, ela deixa bem clara que, diferente do Murdock, apesar dele ter o radar, ele não nasceu cego. Ela nasceu cega. Entendeu? Então, tem alguns diálogos lá que aquele joguinho de, tipo assim, não, mas você tem o radar, mas eu tenho uma percepção muito melhor do mundo porque eu já nasci assim, entendeu? Então, isso, de certa forma, até mostra a segurança dela em relação a ele, mesmo com os perigos que ele enfrenta. É, porque o Matt tem todos os sentidos ampliados, mas tem essa coisa de sonar, né? De ele ter uma percepção, digamos assim, física de distribuição das coisas através do som, né? E, curiosamente, tem um trabalho muito bem feito do Bendis. É isso que é foda do Bendis, cara. Ele trabalha muito bem as cenas dele do tribunal e trabalha muito bem essas coisas de relação de um cego. O Mark Waid também faz um grande trabalho agora nesse novo volume. Mas o Bendis colocou isso como o Marcos falou e ela faz uma retratação assim, tipo, poxa, você deve imaginar como deve ser sofrido pra ele, que já viu o pai dele, tinha toda essa pressão do pai dele, e tá imaginando na mente dele, conseguindo trabalhar na mente dele o terror que é ver o pai sendo morto e tá tocando no sangue do pai, porque pra ela que ela é cega, ela não tem essa coisa visual pra poder imaginar. E o Matt não, o Matt realmente já tinha visto, como você falou, e deve ter sido um terror a imaginação ter criado aquela cena sem realmente ele estar ali, poder estar vendo, né? É, e ele mostra de uma forma que assim, de uma forma mais realista. A Mila, por ser uma pessoa que já nasceu cega, que é uma coisa que existe no dia a dia, o jeito que ela tem a percepção é uma coisa tão fantástica quanto um personagem de quadrinhos ter um radar que compensa a visão. De certa forma, ele mostra dessa forma, Mila. Eu vejo dessa forma. Cara, é muito bem trabalhado essa percepção de olfato, de audição que o Matt tem, né? Mas quem tem a oportunidade de poder estar lendo com calma, porque a gente, pra revisar pra esse podcast, acaba lendo muito rápido, né? Mas é uma coisa muito bem feita. Não é aquele diálogo, exposição de quadrinhos chatos feito o Claremont vem vazando. No fim das contas, eu acho, a única coisa que eu tenho pra dizer pra ela foi que dá da mesma forma como ela entrou de paraquedas, tiraram ela de paraquedas do mesmo jeito depois. É, mas ela tira, mas ainda fica ali, né? Volta de viúva em um momento aí pra compensar aquela... Opa, estou sozinho, estou precisando de sexo. Aí, o arco da... esse arco da viúva que ela voltou é aquele arco que ela tava sendo caçada lá por um diplomata... Uso, né? Não chegou nem a ser caçado, né? O Nick Fury, percebendo que ia ter essa negociação de troca entre ela e a víbora, ele manda ela voltar, mas dá um toque sutil. Aí ela não volta pra, digamos assim, bater continência pra SHIELD, né? Ela volta às escondidas e pro apartamento do Matt. Então fica lá, tô de férias, né? Que diga-se de passagem que ela ficou espantada que o Matt casou, mas no final da saga é interessante notar que quem tava manipulando tudo isso daí é o ex-marido dela, né? Que era o Guardião Vermelho. Ivan, exatamente. É, mas assim, essa relação do Demolidor com a Viúva Negra, não tem como esquecer, foi a primeira vez que eles conversam na história do Kevin Smith, lá no começo, que o Murdock que tava cuidando de um bebê, aí a primeira, quando ele vai mostrar o bebê pra viúva, ela não vai me dizer que é meu não, viu? Não, engraçado é que o Bendis conseguiu trabalhar no run dele trazendo toda a mulherada do Demolidor. Tirando a Karen, que não tinha como se fazer, né? Mas a Merritt Foy também voltou. A Echo, a gente já citou. Natasha tá aí. E a partir de agora, nessa fase mais final aí, volta a Elektra, né? Que já é direcionando pra já o fim da fase Bendis, que é o Murdock Papers, ou Dossiers Murdocks, né? Na verdade, durante todo o run do Demolidor, o Bendis, ele bate muito na tecla que o Demolidor viu duas das principais os dois grandes amores dele morrerem na frente dele, que foi a Elektra e a Karen. Só que, assim, tipo, vocês não acham que a morte da Elektra ficou totalmente esvaziada por ela ter voltado tantas e tantas vezes? É. Porque sim, não faz muito sentido, assim. Mas tanto que eles não batem muito da Elektra, né? Eles citam muito nessa situação do colapso também a morte do pai, né? Então as três coisas impactaram bastante ele. E eu acho que o Fogg também tem uma ideia bastante lúcida do que é o Demolidor contra as mulheres. Ele fala, cara, você tem um para-raio pra oca, né? Agora você falando da Karen com a Elektra, me lembrou de uma coisa, uma comparação, digamos, romântica. A Karen é o grande amor da vida do Matt. A Elektra é a grande paixão da vida do Matt. Aí é uma coisa também, eu acho estranho, porque tem horas que parece que é o contrário também. É quase meio que Gwen Stacy e Mary Jane, pra ser sincero. Porque até naquele arco que ele foi revelado, quando ele encontra a Elektra a primeira vez, ele comenta lá que se dependesse dele, ele teria continuado com a Elektra a vida dele inteira, de uma maneira mais simples possível. Assim, não tem como dar uma separação das duas. Tem até uma hora que ele tem um tipo, ele começa a imaginar, né, uma situação onde a Mila foi morta, né, pelo mercenário também, ele mata o mercenário, é coisa da imaginação dele, e no final dessa devaneio dele, ele vai pro Japão e acaba com a Elektra. Então, tem essa. Né? Karen é o grande amor da vida do Matt, a Elektra é a grande paixão da vida do Matt, mas quem é a amiga com benefícios do Matt é a Viúva Negra. Como tá, diria ali? O feirante, ovo e uva boa, né? Então, só pra fins de posicionamento cronológico, nessa época a Elektra já era a líder do Tentáculo, não era? No início do Han, não, mas no final ela já é a líder do Tentáculo. Eu só não sei quando foi que ela virou, mas, assim, na época do Modok's Papers, ela já era. Mas já no, era, né? No primeiro, não. No primeira vez que ela aparece, não. Que ela vira então, líder do Tentáculo... ela vira líder do Tentáculo na história do Wolverine, né? No final daquele inimigo de Estado. Ah, foi ali que ela virou? Pelo que eu entendi, sim, né? Paulo, quando fala no final, é aquela parte onde até o Murdock tá lá naquela enfermeira noturna que ela vai resgatar com ela com um monte de ninja do Tentáculo, né? Lá ali ela já é. É. Ela já é a líder do Tentáculo já. Ela. Entendi. É ali que eu entendi isso também. Aqui o Murdock Papers, né? Depois de uma sequência de arcos, né? Inclusive a gente não falou muito porque estamos fazendo um apanhado geral, mas tem que ler um arco, na minha opinião, foi um dos melhores, foi o Decálogo. Foi que legal. É o arco, se eu não me engano, anterior ao Murdock Papers, né? Que o Benz vai fazendo uma. Tá fazendo um paralelo entre os 10 mandamentos e o Demolidor, tem uma reunião comunitária, né? Tem até um lance um pouco, parece mais sobrenatural, envolvendo inclusive o próprio Tentáculo, é um arco sensacional. Mas aí então chegou a grande conclusão, né? Que é o arco Murdock Papers. É aqui que começa, vamos dizer assim, a queda do Demolidor, né? O Rei do Crime então faz um acordo, né? Com o FBI, tá? Com o cara que tava atrás do Matt, né? Pra prender ele. Tipicamente daquelas coisas de filme do direito norte-americano, né? Que é o que a gente chama de plea bargain. Dizendo o seguinte, olha, eu tenho documentos que provam efetivamente que o Matt Murdock é o Demolidor. Que seria, vamos dizer assim, a cartada final pra condenar, né? O Matt. E aí, então, o que a gente tem? É um arco que aparece bastante coadjuvantes, como já foi citado, enfermeira noturna, os companheiros do Matt, o Luke, o Homem-Aranha, salvo engano, também aparece. E, assim, é toda uma trama de frenético tal, que é marcado pra culminar no final, que foi, assim, um final meio... Até um final estranho, né? Pra um final de run, né? Sim. Porque no final, meio que... O Demolidor perdeu, né? Toda aquela confusão, todo mundo tentando livrar ele, todo mundo oferecendo, falando, não, Matt, você usa, a gente pode usar os Vingadores podem te proteger, a SHIELD pode te proteger, mas aí no final mesmo que, assim, ele pega, assim, e se entrega, né? Também é revelado no final que esses documentos efetivamente não existiam, né? Todo mundo acreditava na existência desses documentos, a Elektra, inclusive, citava eles bastante, falava que realmente o Rei do Crime tinha essa prova, né? Na verdade, o Rei do Crime sempre teve essa prova, só que guardou pra ele. Não, curioso... Então, mas ele não tinha a prova, vamos dizer assim, é fotografia, documento mesmo, coisa. Quem fala assim, não, a minha prova tá num cofre localizado em tal lugar. E começa uma disputa, uma corrida, né, contra o tempo pra localizar esses documentos. Mas foi uma coisa que o Rei do Crime sempre se preocupou de ele saber quem era o Demolidor, deixar bem claro que ele podia f*** a... todo momento Matt Murdock, mas no passado nunca entregou a público isso, porque na verdade ele queria colocar o Demolidor na coleira, né? Se ele, um cara que sempre tava batendo com ele, assim, olha, se você bater um pouquinho mais, cara, você sabe o que eu posso fazer, né? Ele não queria bater com provas, ele queria bater com a frase de eu sei. Mas, Coveiro, o genial desse arco é justamente que o Rei do Crime consegue, com um blefe, fazer tudo isso e ainda conseguir fazer com que o Demolidor dê provas contra ele mesmo, no final das contas. É, exatamente, esse é o grande lance. E aí, só que aí é o seguinte, né, o Rei do Crime não foi tão esperto quanto a gente imaginava, né, o agente especial do FBI quebra o acordo, né, em alguns termos, e também manda o Rei do Crime pra cadeia, né. Deus dois. Ele não, ele ferrou os dois. Ele meio que deixou a vida dos dois, né, bem ferrada. E assim, é um arco assim sensacional. O desenho, o ritmo, o negócio assim, é mais ou menos aquilo que a gente já falou, né? Ler o Demolidor por partes, né, que nem era publicado como era publicado pela Panini naquela época, era ruim porque você ficava, meu, putz, tem que ver a continuação, eu quero saber o que acontece e tal. É um arco sensacional, aparece bastante personagens, assim, inclusive a gente deixou de citar aqui uma coadjuvante que depois ganha bastante importância, que é a Tigresa Branca, que era uma agente da FBI, que era filha ou irmã do Tigre Branco, né? E depois... Mas ela já aparece no arco do Bendis ou do Brubaker? Do Bendis. Eu acho que ela era a sobrinha. Ela é treinada pelo Bendis, ou pelo Demolidor. É treinada pelo Demolidor. Que ela fica em poder daqueles amuletos, né? Isso, dos amuletos que dão o poder do Tigre. Então, é um arco, assim, eletrizante e tal. E meio que assim, e acaba de um jeito que a gente fala assim, bom, o Demolidor vai se safar dessa, né? Ele vai dar um jeito. Quadrinhos, vai puxar uma carta da manga, não, eu sou não sei quem, não sei o que. E aí é impactante pelo fato, pô, o cara foi preso. Prenderam o Matt Murdock. Quer dizer, ele deu todo, tentou, né, se safar, mas não conseguiu. E aí encerra de forma muito boa, né, uma excelente fase, que foi a do Bendis, né. É, pra ter uma ideia da importância desse arco aí, como você disse, é o fim da era do Bendis e Maliv, é o fim da revista sobre o selo Marvel Knight também, que no próximo já não vem com esse selo. E aqui no Brasil é o fim da revista mensal do Demolidor pela Panini, aliás. Exatamente, edição final. Fim de festa, não. Cara, eu não lembro onde foi que eu vi essa comparação, mas que faz todo sentido, que é como se você fosse pegar o Han do Bendis inteiro. Todas as histórias, elas giram em torno de um único tema, que é a gradativa revelação da identidade secreta do Demolidor e a derrocada dele até a prisão. Se for pegar lá desde o começo, o cara tá numa situação totalmente normal, quase que o auge dele, respeitado pela polícia, como Demolidor, respeitado como advogado, e termina na cadeia. E o Bendis vai mostrando de maneira realista isso acontecendo passo a passo, em todos os arcos vai montando seu quebra-cabeça, no coisa do xadrez ele vai colocando as suas peças bem devagar, e esse arco é praticamente o checkmate do Bendis. E ainda assim, tipo, ou ele é muito amigo do Brubaker ou ele odeia o Brubaker, porque a situação que o Bendis deixou o Murdock pro Brubaker continuar a história foi bastante assim, desafiadora como escritor, porque deixou o cara na mais acabado do que na queda de Murdock. Pois é, que presente de grego. Ele bateu no ombrinho do Brubaker e falou assim, Brubá. O Brubaker pegou essa bola e fez um golaço, viu? Daredevil's the name. Distraction's my game. Encerrada a fase do Bendis, como a gente citou aí, encerramento de várias situações, selo Marvel Knight, e aqui no Brasil também da revista Demolidor. Entra o Brubaker, a partir daí agora começa a fase do Demolidor aqui no Brasil, acho que é Marvel Action, e é uma fase muito complicada, porque paralelamente ali tá ocorrendo ali a Guerra Civil, inclusive, e o Demolidor, identidade exposta, preso, junto com o grande inimigo dele ali, e começa praticamente um cenário de Oz ali, né? Na prisão. Todo mundo que já teve confronto com o Demolidor ali no meio, prontinho pra descontar toda a raiva guardada, né? Esse demônio no pavilhão D, por mais que eu goste das histórias do Bendis, na minha opinião foi 6 edições do Brubaker que foram superiores às outras edições do Bendis. Porque o que acontece de coisa ao mesmo tempo, a história é tão boa e com tantos personagens, que o Brubaker ele consegue levar o Murdock até mais embaixo ainda. Ele pegou o personagem no fundo do poço e na primeira edição ele mata o Fog. Isso ficou estranho, né? Que o Fog mata, entre aspas, né? O Fog, ele tava, foi visitar o Murdock na prisão. Um policial corrupto mandou ele pra um lugar achando que era... dizendo que era a saída e era uma partida dos presos. E o Murdock na cela dele, sem poder ter como reagir, só escutando os bandidos esfaqueando o Fog e o coração dele parando. Nossa. Aí, e como é que ele ressuscita esse cara depois? É, quadrinhos. Eu acordei no hospital e tudo mais. Aí me mandaram pra proteção à testemunha, veio a Electra me protegendo do nada. A Electra acho que fez uma mandiga tentáculo ali nele. Não era ele que tá sendo esfaqueado, era os caras que tá tentando esfaquear. Não, a Electra pode ter ressuscitado ele, né? Várias pessoas já passaram tendo tentáculo. Assim, o Brubeck tentou fazer uma coisa mais realista, só disse que o cara acordou depois de semanas e nessa época, e nesse meio tempo, o FBI já tinha forjado a morte dele. Mas esse arco, porque juntou na mesma prisão o Matt, o Rei do Crime, o Coruja, o Cabeça de Martelo, o Tucão, por que não? Aí, até pezima, Paulo. Não, o Justiceiro. Não, ele o Justiceiro deixou ser preso. Deixou prender pra poder ir lá provocar o match. Vai pra Hiker. Tava o Gladiador também, que ele foi preso no Randall Bands. E ainda chamaram o. Botaram o mercenário no melhor estilo Hannibal Lecter. Cara, a cena é tão boa. Se tu for prestar atenção em todos os policiais, o cara tava amarrado com camisa de força e você ainda conseguia ver os caras apontando a arma pra o cara com. Morrendo de medo. O olhar dele também é ameaçador, né? Tipo assim, aquele olhar de eu vou escapar daqui. O lance do mercenário, a gente até esqueceu de avisar isso, é que o Bendis, quando assumiu, tava correndo a história do filme. E mudaram o visual do mercenário também nos quadrinhos, por conta do filme. Então, é até curioso, né, que o Demodoro falou assim, ué, o que você fez aqui nessa testa? É uma tatuagem? Começa a socar o alvo dele, né? Quem manda ter um alvo na testa, né? É. Pior que era a cara do... O pior que o mercenário ficou a cara do filme. O cara do filme era ridículo mesmo, cara. Pelo amor de Deus. Mas você vê como é que é as coisas? Ficou a cara do filme. Só que do Malive ficou bom. Ah, mas né? Era o Malive. Não, mas o Malive. É. Mas, assim, aí a história foi convergindo pra ter uma rebelião lá. E era o Murdock, depois que soube que o Fog tinha morrido, pirou, torturou e espancou o Coruja e o Cabeça de Martelo. E tudo tava convergindo pra que o Rei do Crime conseguisse trazer o Murdock pro lado negro da força, por assim dizer. Porque ele tava conseguindo dar um jeito. O Murdock e o Rei do Crime ficarem alinhados para sobreviverem naquela confusão que estava tendo na cadeia. E chegou no último instante, o Demolidor parou e pensou. E não, no que não queria fazer isso, detonou o mercenário e o Rei do Crime. Pegou uma 12, foi lá na cela do Justiceiro. Aí, você vai me ajudar agora aqui. Aí ele fugiu da cadeia com o Justiceiro, usando o indefeso Murdock como refém. Assim, tipo, para tentar dar um jeito de equilibrar a identidade secreta dele ainda. E todas as cenas que tinham de gravação todo o histórico do Murdock como Demolidor metendo a porrada em todo mundo na cadeia de alguma maneira estranha, entre aspas, o diretor da prisão perdeu, porque o diretor da prisão percebeu que o diretor do FBI lá que tinha prendido o Murdock era um grande FDP que fez tudo de propósito, porque sabia que ia dar merda, porque sabia que eles iam se matar e ele queria ver o circo pegar fogo. E o circo pegou fogo com o cara no meio, com o direto na prisão no meio. E o Murdock, a primeira coisa que o Murdock fez foi salvar a vida do cara. O cara devolveu, protegendo a identidade dele. O arco da prisão é interessante porque é meio que assim, é aquele caldeirão fervente. E é tipo, a todo momento o Demolidor não pode... O Demolidor fica naquela, né? O Matt, né? Ele dá uma de cego pra... Sabe? Ele dá uma de desentendido, dizer que ele... Não, eu não sou o Demolidor. Ele meio que se deixa levar umas porradas e tal. Ele fica sempre naquele tênue equilíbrio, tentando até mesmo resgatar um pouco da identidade secreta, né? Abre um parênteses aí, inclusive, pra mostrar pro pessoal que quem leu Guerra Civil naquela época estranhou porque viu um Demolidor livre e um tava preso. Quer dizer, se aquele preso realmente era o Demolidor, né? Já que o Murdock, já como vocês falaram aí, tava tentando a todo momento desmistificar essa história de ele ser o Demolidor. E quem assumiu o manto dele, até pra criar essa dúvida mais ainda, foi o Daniel Hendy, que é o Punho de Ferro. Né? E aí ele ficava a todo momento ali tentando equilibrar, né? Aquela e aquele caldeirão, né? Os maiores vilões do dele, né? Tenta, um tentando matar o outro, coisa. E ainda acrescenta, né, um personagem explosivo, que é o Justiceiro, né? Que se deixou capturar, né? Pra entrar na Rikers, pra poder ainda tocar mais o caos, né? O cara, o diretor da prisão, ele, a todo momento eles ligavam pro cara da FBI e falavam: velho, você tá maluco? Você quer me ferrar? Você sabe que juntar todo esse monte de negro vai... E o cara do FBI falava: não vai dar em nada, relaxa, fica na boa aí. E foi nesse arco da prisão que o cara... Que eu não lembro o nome do personagem, o chefe, o autor da prisão do mestre. Foi nesse arco que ele bateu com as botas? Ou foi no seguinte? Foi no seguinte. Foi no seguinte, né? Que aí o mestre escapa da prisão. E aí é meio que aí começa toda a... epopeia pra recuperar a identidade secreta. Exatamente. Né? Não, peraí, tá errado. O objetivo do mestre era descobrir primeiro quem era o Demolidor que tava na cozinha do inferno. E depois se vingar do assassino do Fog. Isso, e aí começa toda uma... Toda coisa que, de certa forma, acho que foi o segundo ou terceiro arco do Blue Breaker, né? Que meio que restaurou depois, vamos dizer assim, o status que ele tinha como o Demolidor, né? Normal, porque né? Vamos dizer assim, normal, né? Vamos dizer assim. Mordal, arco... Normal, padrão, Demolidor, vocês querem. Exatamente. Mas esse arco da prisão, o arco realmente é um arco, assim, até é muito bom. O Blue Breaker, Blue Breaker, assim, meio que assim, tipo, porque quando você termina o arco do Ben, aí começa o do Blue Breaker, você fala, velho, como é que ele vai resolver esse problema, né? E aí ele começa a escrever todo um arco interessante sobre corrupção prisional, sabe, aquele estilo Blue Breaker que a gente viu em Criminal e outras séries, quando ele escreve com boa vontade, né? Quando eu li, eu sempre lembrei, até coloquei a trilha sonora do filme aquele Um Sonho de Liberdade, que lembrava muito, principalmente a cena que o Matt tá ali andando lado a lado pra trocar uma ideia com o Rei do Crime, já que estão lá dentro mesmo. Lembra bastante. É um arco tradicional de prisão, né? Tipo um filme de prisão mesmo. Marcos, uma pergunta. Então o Justiceiro é o Morgan Freeman? Não, o Rei do Crime é o Morgan Freeman. Tipo, uma interpretação muito poética, né, Paulo? Bem, aí teve esse arco na Europa, que o primeiro ele deixou o Daniel Hand para o Punho de Ferro como sendo um demolidor na Guerra Civil. E o Mark Niven não percebeu isso, desenhou o Murdock com barba no Guerra Civil 3. Mas deixa pra lá. Mas... Na verdade tem uma confusão no quadrinho mesmo, né? Aquela erro cronológico, e no final da Guerra Civil se consertou. Mas chegou a comentar que naquela história de cada um ter uma entidade nova, secreta, falam que como se fosse o Matt Murdock, apesar de não ser, né? Aí eu sei que enquanto o Daniel Hand estava brincando em seu Demolidor, o Matt Murdock foi pra Europa, primeiro ele passou em Mônaco, depois na Espanha, depois foi pra Suíça. Eles estão a férias, foi como um pacote, que porra, velho. Não, é porque ele tava atrás do assassino. Em cima de James Bond, esse arco. Atrás de quem que ele tava? Do assassino do Fog. Porque Tu tava na prisão, o assassino do Fog? Não, o assassino tava, mas o mandante não. A pista que ele tinha era que o advogado do Fog, um negócio assim, tava por lá. Só que aí mataram o cara, aí mataram o mandante que tinha mandado matar esse cara. Eu sei que tentaram matar todas as pessoas, que no final ele acabou descobrindo que era a Vanessa Fisk, que ela tinha pirado na batatinha depois que matou o filho. E ela tinha feito um porrada de jogos mentais, falando de xadrez, eu prevejo os movimentos do Murdock, dizendo que tinha planejado tudo o que tinha acontecido com o Murdock desde que ele entrou na prisão, com o objetivo de que ela daria pra ele a vida dele de volta, tudo bonitinho, tudo limpinho. Em troca, ele teria que libertar o Wilson Fisk da prisão, ele mesmo, judicialmente falando, para que o Wilson Fisk ficasse puto da vida com ele, Matt Murdock, e eles voltassem a se matar. Ia ser a despedida dela, no caso. Nossa, que ex-mulher ruim da porra. Mas a parte mais legal é justamente isso. Que aí o Matt, assim, é coisa de advogado mesmo. Eu li assim, é verdade. Vai se ferrar. O Matt pega, estuda o caso e liberta o cara, obviamente, dentro da lei, né? Por causa de uma falha na investigação. É coisa assim que quando você vê aqui. É mais ou menos aqueles casos que a gente vê aqui no Brasil. Que tipo, livrou o cara, que não, porque a investigação foi nula, porque teve uma falha no procedimento XYZ. Aí você desacredita e fala, não pode ser, brincadeira. Foi a mesma coisa isso aí. Se a prisão não foi completamente legal, por exemplo, se prender o cara e o cara... Você pode até ter falado os direitos do cara, mas se o cara, por exemplo, tava inconsciente na hora ou, sabe, não conseguiu escutar, a prisão já é ilegal, tem essas coisas. Então, mas o caso não foi só a questão da prisão, foi o caso de todo o processo. O Matt pegou e tipo, meio que sepultou qualquer chance de condenar o rei do crime. Ele matou o processo. É, mas vamos ser sinceros, o Magneto escapou numa muito parecida, viu? É, sim. É, naquele julgamento lá do... Do julgamento Vingadores. Dos Vingadores, X-Men versus Vingadores, né? Que tá no outro podcast da gente. Valeu pra gente linkar aqui, inclusive, Paulo. Bem lembrado. É, o Matt também foi FDP. Primeiro porque ele sabia que esse acordo da Vanessa, ele negou, assim, ele se negou a fazer e saiu. Aí ela disse, pode continuar. Porque eu sei que ele é egoísta. Quando a gente fizer, ele vai aceitar de boa. Aí ele se toca da única maneira que podia ser feita de se limpar a barra dele era matando o diretor da FBI. Só que quando ele descobre, é tarde demais, o cara já tava morto. Já tinha uma porrada de confissões e provas dizendo que ele tinha armado tudo pro Murdock, dizendo que o Murdock era o Demolidor, tinha feito tudo aquilo que aconteceu no Bendis, entre aspas, por diversão, assim, aleatório, que ele tinha se matado e mandou essa carta de confissão. Foi a forma como a Vanessa fez pra limpar a barra do Murdock, pra ele ficar livre de todos os processos e de qualquer acusação de que ele fosse o Demolidor. Aí o Murdock já com a barra limpa, com tudo limpo, aí ele já tinha descoberto que o Fogg estava vivo, porque o Fogg tinha sido mandado ser morto pela Vanessa, e ao mesmo tempo ele estava sendo protegido a mando da Vanessa, que ela tinha contratado o FBI e o Tentáculo para proteger ele, porque era tipo a última moeda de presente que ela ia dar para ele, que ela só queria que ele achasse que ele estava morto. Foi o momento FDP dele. Ele esperou a Vanessa morrer, e quando ela morreu, aí ele entrou com esse processo para libertar o rei do crime. Aí foi que o rei do crime ficou pé da vida com ele. É porque a Vanessa tava em estado terminal de uma doença, agora eu não lembro qual. Não, a Vanessa sempre teve esse lance meio doente, de ser fragilizada, e principalmente por descobrir que o rei do crime era o rei do crime, né? Isso já é antigo dessa história da relação. Sim, isso aí vem da época do Frank Miller. Mas dessa vez ela estava nas últimas mesmo. É, e a relação entre o Fisk e a Vanessa é a coisa mais louca do mundo, né? Porque eles se amam e se odeiam. Me lembrou a graphic novel Amor e Ódio lá, do Miller Cinque Weeks. Call it a gift. Came with a red suit. Logo após essa queda final do Rei do Crime, né, vamos colocar assim, ele começa a armar um plot da relação do Demolidor com o Tentáculo. Antes disso, tem até a introdução de uma nova personagem, já que a Marvel nessa época estava com a mania de feminilizar os seus personagens, né, e surge a Mercenária. Apesar de não ter nada a ver com Lester, né? Ela tinha a ver com Tentáculo. Ela era meio psicopata feito outro, né? E ela, desde pequena, viu pessoas sendo mortas e sempre tem aquela relação dela, digo assim, por ter tido essa experiência, ter se tornado que se tornou. E é mais uma mulher, né? Se a gente for fazer um paralelo com a Echo, que o Rei do Crime cria pra usar futuramente como arma, né? Aliás, o Rei do Crime tem talento, hein? Elektra, Merit Ford, a Mercenária, Cara, é porque do jeito que o Matt Murdock é mulherengo, cara, o ponto fraco dele é a mulher. Tem que ser pois do é. Mesmo. Ou ceguinho sortudo pra mulher, hein? E se for doida, drogada, alguma coisa desse tipo, é batata, cara. Quanto mais problemática, melhor. A e única que era normal, ele casou e aí não... Virou ela. Pior aí é ele endoidou ela, né? É. Pior é que as normais... Ele endoida, elas morrem no final. Foi aquela reta da época do Frank Miller, foi aquela outra lá que tava namorando, né, da queda do Demolidor. Não tem uma que se dê bem no final, cara. Todas se lascam. Tem até uma brincadeira. Quando a primeira, acho que é a primeira história que ele conhece a Mila, que ele pergunta pro Fogg, né? E aí, ela é bonitinha? Aí eu falo, bonitinha, meu, você só pega um modelo europeu. É porque ele fala. Ela é cheirosa. É cheirosinha. E como é que ela é? Outra coisa que tem também do Fogg, agora eu me lembro, voltando um pouco aí na frase do Ben, já que você citou isso aí, Marcos, é que na hora que ele vai, tá escanteado, né, sendo tratado pela enfermeira noturna, aí ele fala, tô precisando vestir uma roupa. Aí ele fala, aqui é vermelha? Aí ele pergunta, é vermelho? Eu sempre achei que era amarelo. Amarelo. Aí o Fogg fica com a cara de... no telefone, sabe? É muito bom isso daí, cara. Aí fala assim, você tá falando sério? Ele, não tô falando sério. Você sabe, ó, apesar do clima no ar, principalmente dessa fase, é engraçado que o Demolidor é um personagem da Marvel que é talvez o único, né, que é aquele herói que ele não fica reclamando das desgraceiras que acontecem com ele. Parece que ele gosta de ser herói, né? Ele gosta de encrenca. Ele tá sempre contente com o que ele tá fazendo. O lance dele, até brinco aqui com a tradução que foi usada uma vez no desenho animado, né? É a história do Dare, né? Dele ser destemido. Sim. Gosta de se desafiar. É o lance dele. Ele até chegou ao ponto que ele cita da morte da Karen e tal. E ele fala assim, Fog, toma cuidado, senão você pode se machucar igual a Karen, ou a Mila, cuidado, senão você pode machucar igual a Karen. Só que assim, ele nunca para, ele continua ali lutando mesmo. Right here, Kingpin, and the name's Daredevil. Então, a Lady Bullseye, ou a mercenária, foi uma mulher, foi uma criança que foi criada pela Yakuza para servir de escrava, daquelas coisas de tráfico de pessoas, e no final das contas ela acabou se envolvendo com um tentáculo, onde ela aprendeu essas habilidades, né? E aí ela acabou adotando esse visual tal, até em relação... Por causa do mercenário. Ela viu ele matando as pessoas e se inspirou, não foi isso o negócio? Isso, dele? Isso, exatamente. Aí ela falou, ah, tá aqui o meu marketing novo e tal. E a gente tava numa época que o mercenário acho que tava meio sumido, né, também, então... Eu acho que ele tava no Thunderbolts nessa época. Foi ela que começou o caminho da queda do Murdock pro próximo arco, que resultou na Terra das Sombras, né? É. Ela que matou a Tigresa Branca, matou o Tarântula. O Tarântula é um bom personagem pra gente relembrar agora, né? Que tava, vamos dizer assim, naquele momento de redenção dele, né? Era um líder criminoso argentino, que teve uma certa participação, teve bastante destaque em algumas histórias do Homem-Aranha, né? Inclusive derrotando, espancando Peter Parker das piores formas possíveis, né? E que vamos dizer assim, a origem dos poderes dele eram místicas, né? Por causa de um ritual que era passado de pai para filho, né? E se eu não me engano, inclusive, acho que desde a época do... Foi na época do Bendis que já foi introduzido o Tarântula Negra, né? Como um dos personagens. Eu acho que foi o Brubaker mesmo. Foi o Brubaker? Porque tinha a história do filho que não queria, que ele não queria que o filho seguisse o caminho dele. Isso aí foi o Thunderfalco, porque era a história lá, o Han do Homem-Aranha. Ah, lá, que na última edição aparece lá porque a esposa dele era brasileira, ou ele não queria. Novela mexicana. Isso. E aí, novela argentina. Mas ele voltou pro Brubaker, né? Ele voltou pro Brubaker. Inclusive até como meio que um ajudante do Matt, né? Meio que num negócio meio de redenção, né? Pra você ver a decadência do cara, de super mega vilão do Aranha que espancou e arrancou a máscara dele numa saga pra Robin do Demolidor. Exatamente. Não, e o pior, né? Robin, ele vira capacho. Então, no próximo arco ele vira capacho. Porque o Demolidor, né, se torna o Bambambam do tentáculo. Mas isso é mais pra frente. Murdoch's been called to DC on special assignment for the Justice Department. O último arco da fase Brubaker, novamente, outro arco espetacular, muito bom, ritmo legal, até um ritmo mais acelerado que o que a gente está acostumado de ver com o Brubaker, né? No caso é o seguinte, o principal vilão é o Senhor Medo, que era, vamos dizer assim, era um vilão do segundo escalão do Demolidor, né? E nunca foi um personagem que foi levado a sério. Não... E aí ele resolve, então, virar um verdadeiro vilão mesmo, tal. Verdadeiro, assim, tipo... Ficou até meio parecido com o Espantalho do Batman. Em termos de jeitão, tal. Mas potencialmente, desde o começo, apesar de não ter a fantasia de Espantalho e o Espantalho da Marvel ser outro, o gás do medo é a mesma coisa, né? Sim, mas dessa vez, vamos dizer assim, ele... É um vilão mais aterrorizador, um vilão mais que dá medo de verdade, né? Não é um bucha. Não é um bucha. Então é que o arco afinal, é meio que isso, um vilão, afinal, um vilão que usa o codinome de Senhor Medo e não causar medo é meio estranho até então. É meio que é interessante, porque se o Kevin Smith não tivesse usado o mistério, poderia ter usado o Senhor Medo pra fazer toda aquela desgraceira no... naquele run dele, né? Ah, mas ia tirar a piada do clone, não ia ter graça. Não. É claro. E aí, então, assim, mais uma vez, desgraça em cima de desgraça, todo mundo se ferrando, e tipo, o Matt tentando contra o tempo evitar que o Senhor Medo propagasse o gás dele e tal, toda aquela coisa. E no final, a gente tem uma baixa, mas vamos dizer assim, uma baixa que não é uma baixa, né? A Mila é pega pelo gás, né? Pira de vez na batatinha, né? Como se já não tivesse motivos pra isso, né? Ter uma vida, se apaixonar por um super-herói deve ser uma coisa meio maluca mesmo. É, tava demorando ela ficar louca, né? E aqui que tá na lista do Matt. Só que aí, o grande final dessa parte foi isso, porque ele pega, injeta o gás nela, né, o veneno dele nela, e ela pira de vez. E aí o Matt, tipo, tenta a todo custo salvar, tal, só que ele não consegue, ou seja, ele perde um outro grande amor da vida dele, só que dessa vez de uma forma até pior. Por quê? Porque ela não, ela tá presa numa ilusão pra sempre, ela fica louca, certo? Inclusive, aí depois começa, a própria família da Mila tira, interna ela, aí manda o Matt se afastar, tal, e aí começa... Vamos dizer assim, aí a partir daí começa o andamento pro que a gente vai ver dele, do próximo escritor, que é ele entrando no tentáculo. E de certa forma, todo o arco do Brew Breaker, pós ele recuperar a fase civil, a vida civil dele, é meio que direcionado pra isso. Pra quê? Pra culminar nele como o líder da organização, né? Do tentáculo, né? É, outra coisa, Felga, que ajudou também a acabar de vez com a relação da Mila e com o Murdock, é que ele já tava se relacionando com a Dakota North, né? Sim. Inclusive, ele tava tentando de alguma maneira recuperar o casamento dele, que desde o final da fase do Bendis tava aquela coisa já meia... Sabe, já estavam separados mesmo, mas tentando de alguma maneira se encontrar, se ver e por aí vai. Só que aí ele começa a se relacionar com a Dakota, que é uma detetive particular que toma posição do que era Jessica Jones antes, e vira mais uma vez caso amoroso do Matt. É, mas a Dakota foi meio que um lance assim de, sabe, meu, tá acontecendo... Foi mais ou menos aquela coisa... Coitada. Tipo de, isso. É, foi uma coisa rápida, tanto é que depois, não foi pra frente o negócio. É, porque ela mesmo se sentiu muito mal, né, quando ela descobriu que a Mila ficou doida e por aí vai, ela... Isso. Desencanou de ficar com o Matt, né? Mesmo porque daí o Matt também já tava ficando doido, que era a vez dele, né? Ah, sim. Na hora, né? Agora, eu só não lembro se foi no próprio run do Brew Breaker que ele estabeleceu que ele era o líder do Tentáculo, ou se foi o seguinte. Então, foi no próprio run dele. É, então. Que foi a vingança do Brew Breaker. Pro Baker, ele levou 12 edições pra consertar o Demolidor com o que o Bendis fez. Ele tinha que se vingar em alguém. Ficou pro próximo. É. E aí, jogou a história mais esmerdalhada e difícil pro Andy Diggle, né? É. Mas, então, justamente esse arco do Demolidor assumindo a posição do Tentáculo é praticamente o que o Bendis fez quando ele assumiu a Cozinha do Inferno, né? Ele achou que poderia dar conta da organização que estava fragilizada. A Electra também já estava fora, né? É, porque a organização meio que ficou acéfala, né? Depois daquele evento de Novos Vingadores, né? Exatamente. Que com sem a líder, né? Que acabou sendo uma Skrull, ou seja, desmoralizados completamente, enganados por tanto tempo, né? E surgiu também uma figurinha aí que é o Mestre Iso. Bom, e aí qual é a relação desse Mestre Iso? Ele tem um vínculo com o cerne do tentáculo, né? Não sei se é o criador não, viu? Porque ele... O tentáculo é muito mais antigo que ele, eu acho, sei lá. Mas ele não, deve ter um chefe, alguma coisa assim. O tentáculo tem uma mini muito mal escrita, que é aquela The Hand, né? Mas é a mini que explica a origem do tentáculo, né? Que é faz tempo que eu li, mas não era grande coisa, né? Mas era meio que explicando como é que surgiu a organização, porque o nome The Hand, né? Porque é a mão, né? O envolvimento dos 5 principais líderes. Eu acho que foi publicada, se eu não me engano, junto com o Randall Bendis, se eu não me engano. Quem coloca... ele foi o Brew Baker e o Lark. O que coloca nessa história com a entrada do Mestre Iso é que quer dar um transparecer que originalmente o tentáculo pudesse ter uma versão, vamos dizer assim, não vou dizer do bem, mas não é a organização que corrupta ou maligna que existe hoje. E aí o Iso até que topou, digamos assim, que era o plano dele, de empurrar o Demolidor pra ele assumir como líder do tentáculo. Mas ele sempre ficava com o pé atrás pra saber se o Matt iria ter pulso firme, né, e cabeça firme pra não se deixar corromper. Então tinha sempre aquela história de jogo duplo, ele até fingia que tá brigando com o Matt, alguma coisa, pra os outros caras das organizações estarem realmente sabendo se vai aceitar o Matt ou não. Inclusive, quando ele assume a posição de líder do Tentáculo, que aí se tem uma ideia agora que o Tentáculo tem facção, né? Então seria, digamos assim, a divisão da América do Norte foi a que o Matt tomou posse. Aí os outros líderes de outros lugares, da África, da Ásia, da América do Sul, também tinham que testar a fidelidade do Matt, né? E sempre ficava aquela coisa dúbia, né? Pra ele, quais são as verdadeiras intenções do Matt? E como o Demolidor, como a gente viu desde a época do Bendis, estava com aquela coisa meio dúbia de se ele realmente era agora tão herói quanto era antes, né? Já que ele agiu de uma maneira meio duvidosa, meio dúbia na fase do... como rei da cozinha do inferno, né? Aí o Tentáculo tava, digamos assim, esperando pra ver, né? O lance é que entre eles já começou até morte entre o próprio grupo, né? Um querendo tomar a facção do outro, por aí vai. O Demolidor, junto com o Mestre Iso, né, percebeu que estava acontecendo isso. A tal da Tigresa Branca, inclusive, é uma das traidoras do processo, né? Ela acaba achando que é fiel ao Matt, mas ela tá como traidora na parada. E aí, aos poucos, a gente vê o quê? Que o Matt vai cada vez mais... à medida que ele vai se envolvendo ainda mais com os trabalhos do Tentáculo, vai se corrompendo. E fica muito estranho isso, porque até então não se tinha uma ideia que o líder do Tentáculo era uma pessoa que realmente era possuída. É a primeira vez que se trabalha isso, né? Sim. E o Matt, com aquele desejo de proteger a cozinha do inferno de qualquer jeito, puto da vida com o que acontece ao redor, começa a usar as forças do Tentáculo, ou seja, os ninjas sob seu comando, pra fazer aquela coisa assim de... ainda mais, né? Se antigamente, na época da fase dele ser um rei da cozinha do inferno, já era punho firme, imagina agora com um monte de ninja assassino na sua mão. Então ele cria realmente da noite pro dia, se aproveitando que o governo dos Estados Unidos estava sob o comando do Norman Osborn, né? Que era a época do Reinado Sombrio. Ele cria a Terra das Sombras, ou seja, tem realmente uma fortaleza com toda aquela estrutura meio japonesa, né? Aquela arquitetura e por aí vai. Surge, sabe, muito rápido. E as atitudes do Matt começam a realmente mudar drasticamente. Tanto que o mercenário, que agora tinha acabado de, digamos, ser destituído do papel de Thunderbolts, contratam um mercenário pra fazer um atentado dentro da cozinha do inferno, né? E foi justamente no Delice, né, Felga? Isso, então, foi durante aqueles eventos, né, a lista, né, que foi, acho que foi uma mini, não dá pra dizer que foi uma mini, né, mas foi uma série, né? Uma série de eventos, né, que, no caso, o Norman Osborn, que tinha assumido, né, o papel de grande xerifão dos Estados Unidos, né, no lugar de Tony Stark, em razão dos eventos finais da invasão secreta, ele acaba... um dos pontos é exatamente isso, que é o crescimento. Um dos pontos que ele quer eliminar é o Demolidor, porque o Demolidor está começando a dar muito trabalho como líder de uma organização desse porte, né? E aí, então, ele encabeça quem seria o melhor para fazer esse trabalho, né? O mercenário. Que no caso era o Gavião Arqueiro naquela época. Só que aí é aquela coisa, né? O Gavião Arqueiro... tem até uma parte, assim, ele fala assim pro mercenário. O mercenário olha assim e fala... porque ele tava a pé da vida, o mercenário. Fala, pô, não posso matar ninguém? Que não sei o quê? A coisa tá aqui, eu tô muito certo. Eu tô muito certinho, né? E aí ele fala... e como ele vai agir como vilão, o Norman permite que ele use a roupa antiga, né? Isso, aí ele vai, assim, todo feliz, cantando, não sei o quê... pega-se a roupa e aí começa a coisa. Inclusive, o momento que o mercenário, junto com o martelo, né, invade o prédio que está o Matt Murdock na cozinha do inferno, é o momento da cerimônia dele, vamos dizer assim, o teste dele para ele virar o líder do Tentáculo, né? E aí começa, tipo, todo o mercenário vai lá, começa a matar todo mundo, começa, tipo, aquela zorra, né? O Demolidor tentando se defender, a Tigresa, aí no caso, a Tigresa Branca e o Tarântula Negra, que tinham sido mortos e ressuscitados pelo Tentáculo, tentam também conter a invasão e tal. E aí no final acontece exatamente aquilo, né? O mercenário explode um prédio, né? Que mata não sei quantos, mais de 100 inocentes, né? E aí o Matt Murdock fala, bom, acabou, tô no meu limite, então quer saber de uma coisa? Eu vou assumir essa porcaria e a gente vai tocar o terror, né? Daredevil's the name. Distraction's my game. E aí foi graças a isso aí que teve essa alteração completa do comportamento dele e dá início à minissérie Terra das Sombras, que teve alguns tie-ins opções dos personagens urbanos, né? O Thunderbolts, que já era um outro grupo agora, a própria revista Demolidor, surgiu novas revistas menores, né? Surgiu até um personagem novo, que é o Plano Poderoso. Muitos desses tains não saíram do Brasil, né? A minissérie em si, ela não ganhou aqui no Brasil um tratamento à parte. Ela acabou sendo totalmente publicada em Universo Marvel. E logo nas primeiras edições, você vê que o negócio mudou completamente. O Demolidor muda a cor do uniforme dele, e vê que, se levarmos em conta a piada anterior, não tem sentido, né? Ele fica com o uniforme todo acinzentado. Mas assim, você vê que as feições dele, o olhar dele, muda completamente. E pra encerejar tudo, no final da primeira edição da Terra das Sombras, ele mata o mercenário. Do mesmo jeito que ele matou a Elektra, né? Exatamente. A cena é bem parecida. A cena é igualzinha, né? E aí você vê ali que mudou completamente. Aquele não é realmente mais o Matt Murdock. E aí, mais uma vez, quando o Matt passa dos limites, aí o grupo de amigos dele se junta pra fazer a tal da intervenção, né? Aí é que você vê todos os heróis urbanos juntos, né? Homem-Aranha, mais uma vez, Luke Cage, Justiceiro também aparece. Até o Motoqueiro Fantasma tá no meio da jogada, que o Rei do Crime quer se aproveitar dessa situação, né? E convoca, né? E faz uma mandinga lá, de algum jeito, consegue controlar o Motoqueiro Fantasma pra colocar ele contra o Matt Murdock, né? Uhum. O curioso é o poder do roteirismo. O Matt, até antes da morte do mercenário, ele tava tão alucinado que criava estado de sítio dentro da Cozinha do Inferno. Inclusive, o bandido que ele prendia ia parar nas masmorras desse templo que ele criou. Isso, que é um templo que ele ergueu no meio da Cozinha do Inferno. E aí, surge toda a minissérie, é uma minissérie em 5 partes. Eu não vou me lembrar exatamente quem é o desenhista dele, mas aí já é. Era o Billy Tan. E aí o Andy Diggle que assumiu os roteiros da partir daí, né? Sim. O run do Andy Diggle foi realmente bem curto, mas ele até que conseguiu fazer uma boa história com o que o Ed Brubaker deixou pra ele, né? Tem esse lance que vocês falaram mesmo, né, de tal, o Tarântula e a Tigresa, os dois como capachos dele, ressuscitados, só que a Tigresa realmente ela era uma agente infiltrada, já o Tarântula estava fingindo a todo momento que ele estava também possuído, mas eles não estava. E aí juntos, todos os heróis conseguem, juntamente a Elektra também aparece no meio, né? A Elektra que tem toda a experiência de lidar contra o tentáculo. E aí, o Mestre Iso também aparece na história. Enfim, faz uma comitiva do anel completa pra tentar tirar o poder da besta, que ele chama assim mesmo, besta, que estava dominando o atual líder do tentáculo, que era o Matt. Faz uma dispossessão completa no Matt, né? É mais ou menos isso mesmo que rola. É que assim, eu achei uma tremenda sacanagem. Tudo bem que eu acho que tava tendo outros eventos. Se eu não me engano, A Terra das Sombras foi publicado numa época que tava mais ou menos o cerco, né? Ou não? Não, lá nos Estados Unidos, foi mais ou menos isso. Então, aqui no Brasil, o que que tinha de grande? Não, então ela foi adiantada aqui no Brasil. Ah, tá. Mas lá fora acho que foi eclipsada por outro, pelo cerco mesmo, né? Exatamente. Não, foi aquela coisa de conveniência, né? É um sub-universo do Demolidor com a saga só dele, né? Enquanto os heróis estavam lá se batendo em Asgard, na história do cerco, o Demolidor tava enfrentando esse problema e os X-Men estavam enfrentando o problema deles com o segundo advento. E isso até justifica, por exemplo, o fato de os heróis não estarem, por exemplo, ajudando. Coisa apesar de alguns heróis estarem nas duas ao mesmo tempo, né? É o caso do Luke Cage. Mas seria... Do Aranha. O Aranha também. É porque o Aranha tem clones, aí facilita. Mas assim, não dá pra dizer exatamente onde uma ocorre e outra não. Enfim. Então, depois da... Ele pirou, né? Por causa da possessão, né? Inclusive, já envolveu um lance mais místico, né? Esse arco. Até pra justificar a presença do Motoqueiro Fantasma, né? Pelo que eu vi aqui, só ficou faltando o Doutor Estranho, né? O Doutor Estranho, coitado, perdeu a moral desde que deixou de ser o Mago Supremo, né? Ele perdeu a moral depois que levou uma patada do Matt na fase do Bendis. Não ajudarei mais você, né? Ah, vá merda, então, ele falava. Não vou ser mais... E aí, então, e deu um trabalhão danado, porque precisou do Motoqueiro Fantasma, precisou levar umas porradas do Punho de Ferro, pra poder o Matt, vamos dizer assim, se livrar da besta, né? Ele vira uma criaturazinha estranha no final, né? Então, um negócio assim que realmente... Fugiu um pouco do que costuma ser a história do Demolidor, por sinal, pela primeira vez deixou o Demolidor diabão mesmo, né? Que antigamente era só uma referência. Ele virou realmente a besta, né? O demônio, né? Call it a gift. Came with the red suit. É, então, aí depois que acaba essa história do, do Terra das Sombras, né? Fica muito mal na fita pro Matt, né? Ele, pô, esse, aí realmente, né? O pessoal gosta de massacrar tanto o personagem que aí sim chegou no fundo do poço. As próximas histórias dele foram essa minissérie que não sei se é uma redenção, viu, Felga? Acho que a redenção realmente quem traz é o Mark Wade. Mas ele, e aí quando ele tá nesse no zero da vida dele, né? Ele abandona a cozinha do inferno e segue viagem pelo país, sem vestir a um uniforme de demolidor. Se entra numa cidadezinha do interior, ele, nessa cidade do interior, vê mais uma vez um esquema de injustiça, onde as autoridades policiais estão corruptas, a cidade estava uma desgraça, e aí ele resolve se intrometer. Meio que sem querer, mas uma vez que ele se intromete, ele mais uma vez vê o potencial dele em resolver situações desse tipo, e quando ele derrota os policiais e os bandidos, aí ele resolve voltar para Nova York para reassumir a posição dele como anteriormente, né? É, digamos assim, seria aquela peregrinação, né? Aquela quarentena que o cara segue na vida dele em algum momento pra repensar os valores dele. Então, essa minissérie aí, o Daredevil Reborn, se viu pra isso. Saiu aqui também o universo Marvel. Não é uma história muito boa, é só pra ser um interlúdio mesmo pra nova fase que vem por aí. É mais fôlego, né? O curioso é que quem fica na cozinha do inferno quando o Demolidor tá fora é o Pantera Negra. Tem nada a ver, mas tá lá. Que ideia também. Não, mas sempre tentam fazer o Pantera Negra funcionar, cara. Sempre tentam. Ele funciona desde que você deixe ele lá como rei, sabe? Pois deve ter sido uma coisa o seguinte: eu preciso de uma justificativa pra estar em Nova York, ou pelo menos nos Estados Unidos, pra ver minha esposa. Porque eu tô lá em Wakanda, a mulher não para de ficar nos Estados Unidos. Aí ele vai pra Nova York, ela fica em São Francisco. É, pois é. Pelo menos nada, não tem nem o que justificar, não. Não, não tem nada publicado isso aqui, porque ia ser um gasto de papel tremendo. Pois é, e o pior é que ficou um tempinho, viu? Não foi uma minissérie, não. Mas rolou algo assim de importante? Importante só pra... Não. Não. Não, nada. Não. É, ô Coveiro, assim, sobre essa minissérie, eu acho que eu só tenho duas coisas a dizer. Primeiro, não tinha como não lembrar daquela musiquinha da seriada do Hulk, lendo ela. É, porque é a cara dela. É. E a segunda, a história do Demolidor parece que é uma história de vingança dos escritores. Cada um quer deixar o cara mais ferrado ainda pra passar pro outro. Pois é, né? Não, mas isso é novo volume, gente, pelo amor de Deus. Pois é, onde digo, ele tentou fazer isso, só que eu acho que o editorial, ou então o Mark Wade, disse: não, você vai limpar a porcaria que você fez. Não, porque realmente, né, tanto o Bendis quanto o Brubaker deixaram o personagem em beco sem saídas, né? Tiveram que os caras... Tanto é que acho que assim, o Brubaker teve que gastar 3 artes pra poder começar a escrever o dele, né? Mas enfim... Vamos dizer assim, pra limpar, né, o personagem e começar a escrever o dele. Aí ele deixa o Matt naquela situação, né? Aí o Andy Diggle falou: ah, quer saber de uma coisa? Vamos ferrar de vez o personagem. E aí fica pro próximo se virar, né? Right here, Kingpin, and the name's Daredevil. Bom, e aí você, ouvinte, que está querendo, porque sabe que é aclamado, ganhou prêmios, o pessoal fala muito bem e com razão, quer comprar essa edição que vai sair agora, o Demolidor, que é escrita pelo Mark Wade e tem desenhos do Paulo Rivera, né, e do Marcos Martin, já sabe o que é que aconteceu com o personagem, né? Já sabe todo o caminho que levou até agora. O lance todo é que se você for comprar essa edição e achar que vai estar muito confuso, ouvir o nominato assim, caramba, mas então tudo isso aconteceu, e foi muita coisa, né? Foi. Tudo isso aconteceu e eu vou me perder, que relação vai ter isso aí? Não te preocupa, como o Paulo aí falou, o editorial da Marvel, né, e talvez foi uma exigência até do próprio escritor do Mark Wade, colocou que tinha que dar um ponto ali e uma nova guinada. E essa nova edição do Demolidor que tá chegando aí na banca, sem spoilear nada, é um novo começo não só pro personagem, mas pro estilo de história. Porque Frank Miller, quando entrou no Demolidor tempos atrás, ele que criou essa nova ideia do Demolidor de um jeito mais obscuro, mais noir e menos herói. Que quando o Stan Lee criou, apesar de ser um herói urbano, ele era bem heróico mesmo. Ele fazia umas estripulias fenomenais, né? Lutava com vilões mesmo, de outros heróis, inclusive, né? Com super vilões. Isso foi um pouco abandonado. E ficou nesse círculo vicioso que a gente bateu e rebateu aqui, de ele contra o rei do crime, ele contra o rei Rei do Crime por anos e anos. O Mark Waid não. Ele abandona isso e dá um ar muito mais heróico ao Demolidor. Pra você ter uma ideia, sem nenhum spoiler nem nada, até a Cozinha do Inferno o cara abandona. Ele decide que o começo dele é em outro lugar. E vocês que leram ou não leram, quais são as expectativas e recomendações pra essa nova fase aí? Cara, assim, sem muito spoiler, o que eu posso dizer é que o Demolidor sorri. Isso daí já é uma grande diferença pra... Do Bendis pra cá, isso já é uma grande diferença. Eu acho que a última vez que eu vi ele sorrindo foi com Kevin Smith. É uma fase mais leve, então, mas sem perder a qualidade. É, e ele realmente faz piada. O Bendis faz muita piada dentro das edições dele. Só que é um outro tipo de humor. Mas realmente, o Demolidor, eu não vou dizer que sorri apenas, Paulo. Ele tá feliz mais uma vez. Coisa que há muito tempo o Matt não tava. Ele se decide dar um novo começo. Deixar tudo pra trás. Eu não li essa fase, mas é uma... Eu falo não só do Demolidor, mas no gênero super-herói. É uma fase que tá fazendo bastante barulho e por isso que eu deixei pra degustar agora que vai ser publicado, porque, meu, só tem elogio, tô muito curioso pra ver mesmo. O volume já tá em banca, eu já andei sondando por aí, não posso dizer minhas fontes, mas muito em breve já vai ter o volume 2 e 3, porque viva! Tá seguindo muito o que tá saindo já dos cadernados emblocados americanos. Se você parar pra ver, tá seguindo a mesma linha, então o que vocês viram de TPB americano, provavelmente vai ser o que vem por aí. E espero que no futuro a Panini continue nesse formato. Então eu peço a vocês, mesmo que não tenham gostado do filme Demolidor ou não gostavam de histórias antigas do Demolidor, porque era um personagem mais carregado, era um personagem mais obscuro, você não gosta de histórias mais policiais, mais urbanas e gosta mais de coisas mais heróicas, dá uma chance pra agora. Ele não desagrada os fãs antigos, porque ele continua sendo um herói urbano, continua tendo muita cena de tribunal, muita discussão de advogado, aquelas coisas, mas ele também é um herói nessa história. E outra coisa, é uma coisa que fazia tempo que a gente não via no Demolidor. Como a gente falou que ele era alegre, que ele sorri, ele tá de novo malandrão. E isso é o melhor. Sapeca. É por aí. Além da arte, que tá fenomenal. Eu acho que o Demolidor merece um tratamento desse porte. Assim como outros personagens, mas assim, merece um tratamento. Merece que essa série saia dessa maneira, eu acho. Severas críticas contra a forma como são publicadas certas histórias aqui no Brasil. Inclusive, por exemplo, como Terra das Sombras, eu acho que tudo bem, pode não ter sido uma mini de tamanho impacto, mas acho que merecia um tratamento melhor, sabe? Muitos tains não foram publicados, mas bom, enfim, eu acho que o personagem merece isso. Como um personagem que, na minha opinião, é muito querido dos fãs brasileiros, né? Apesar dos altos e baixos de vendas da revista. Eu acho que o leitor tem que dar uma olhada, porque o Demolidor não pode dar uma olhada, coitado. Puta merda. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Bom, então, depois dessa, eu só tenho que encerrar esse podcast. Então, você já tá com todo o material em áudio aí, preparadíssimo. Dos últimos 10 anos, né? Dos últimos 10 anos do personagem. Pois é. Desde os anos... Tem mais, se eu não me engano, foi Marvel 2000 que saiu o Kevin Smith, 12 anos, 13. 12 anos, 13, pai. 13 anos. É mais de 10 anos, né, de material aí, pra você já tá inteirado. Gostou de uma história em particular, tá mais curioso sobre esse ou aquele arco? Quer saber onde saiu? Pergunta, manda um e-mail pra gente, a gente responde. Mas isso que a gente fez é apenas um dossiê, né? Pra você se interessar. Dossiê Murdoch. Exatamente. E tá preparado pra essa edição aí, premiada, que tá saindo em banco. Então, terminado aqui, voltamos em julho. Essa mesma equipe provavelmente vai estar aí, porque a gente tem um certo personagem obscuro completando 50 anos. Então a gente volta pra falar sobre ele. Então até lá. Mas foi proposital, né? Era realmente fazer isso. Não foi mas uma precisava. Coisa desse do destino. É uma motivação do vilão que reunisse as maiores desgraças do Matt Murdock de uma vez só. Eu sei, eu tô dizendo, o escritor também, ele conseguiu reunir tudo isso. E você acabou de dizer quem é o vilão. Ah, é verdade. Eu faço um pi. Ou boto na cena pós-crédito. De 5 edições, o Mercenário... A Merit fala esse nome sem ser piada aí. Merit Foyd? É. Sem ser piada, é Merit Foyd. Mas pensa que é tifoide da doença, cara. É tifoide. Entende a piada. Certo. Oh, não deixa de ser uma febre que tifoide, mas tudo bem. É. O velhinho bêbado, como é o nome dele? Que é o mestre do mestre. Do stick, né? Tamo de aquário. Como é que é? Tamo de aquário. Essas piadas do Paulo, eu nunca entendo. É que é o seguinte, eu vou te explicar. Depende, se você leu o anime, ou você viu o anime, ou você leu o mangá dos Cavaleiros do Zodíaco. Aí a piada... Esquece, pra quem entendeu a piada, fica no ar. Como é o nome do velhinho? Agora eu não lembro. Mestre Iso. Isso. Lembra que Iso 9000? Isso. É Iso mesmo. Um mais infame que o outro aqui, viu? Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.